Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa Quadrincast! Estamos de volta com o seu podcast favorito de quadrinhos neste site da Quadrim. O Quadrincast, o segundo deste ano de 2015, depois da volta do recesso com o podcast de The Darkness. Acho que dessa vez a gente foi pioneiro, provavelmente fomos o primeiro podcast sobre The Darkness em 2015. Acho que nisso a gente conseguiu. Ninguém mais teve a ideia de gravar sobre Darkness esse ano ainda, né? A gente volta para falar agora sobre um dos personagens mais populares da Marvel, um personagem que está em evidência já nos cinemas já há alguns anos, principalmente depois do filme dos Vingadores, o Incrível Hulk. E estou eu aqui, Vitor Azambuja, com os meus amigos e membros fundadores do Quadrincast, Leandro Laurentino. E aí, galera? Eu nem lembrava que eu era mesmo fundador desse negócio. É o que é o Alzheimer, né, cara? E Léo Spy. Sou eu. Ah, eu também sou fundador aí do Quadrincast, mas... eu acho que todo mundo é, né? Mas tudo bem. Nós já temos convidados especiais, membros honorários, membros agregados. Pra mim, fundador, quem tava lá no primeirão, todo mundo que foi são colaboradores. É, no primeiro não, né? Os três primeiros, mais ou menos. Não, no primeiro. Fundador é quem tá no primeiro. Não, aí a Nikita vai brigar com você que no primeiro ela não participou, porque ela tava sem voz. Não, ela tá fora, mano, na fundadora. Ela teve a ideia do podcast. Não participou nem, ela tá sem voz. Todo mundo que vem depois é colaborador. Colaborador é aquele título, né, que todo mundo inventou pra não ter que reconhecer vínculo de emprego, né? As empresas inventaram há uns anos atrás. Não, esse é nosso colaborador. Não diz o que é, né? Não é empregado, não é funcionário, não é sócio, não é nada. É colaborador. Não, nas empresas todo mundo é colaborador. Esse aqui é nosso colaborador. É porque as empresas têm problema com o nome funcionário. Funcionário, associado. Exatamente. Associado é melhor até. E pra falar do Incrível Hulk, a gente escolheu, acho que a saga mais importante dele dos últimos 10 anos, ou como alguns diriam as más línguas, né? A única coisa que presta dele nos últimos 10 anos. Cara, depois disso teve Hulk Vermelho, cara. Não teve mais nada que preste depois disso. Depois disso veio o Lobby. Aí acabou, foi pra destruir mesmo. Pronto, só teve essa. Pronto, acabou. A saga Planeta Hulk, que tanto pelo conteúdo dela, a saga em si, quanto por alguns conceitos que ela introduziu aí, que foram explorados, ainda são explorados até hoje, acabou revitalizando e, de certa forma, devolveu ao Hulk a sua grandeza, né, sem trocadilhos, dentro do universo Marvel, de certa forma. Ele teve até que pagar pensão alimentícia depois dessa saga. Caramba, né, arrumaram um filho pro cara, né? De uma maneira um tanto quanto esquisita, né, mas a gente chega lá. Mas antes de falar aí dessas relações familiares do Hulk, a gente vai ver aí o que aconteceu, como é que foi a recepção do nosso podcast de The Darkness. Será que The Darkness ainda tem fãs no Brasil? Será? Será? Será? Vamos descobrir a nossa leitura de comentários. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Bem-vindos, ouvintes da Tropa Godcast. Aqui não é o Vitor Azambuja, aqui não é o Léo Spy, aqui não é o Leandro Laurentino, aqui é o Luiz Garavello. Vamos para nossa leitura de e-mails. Como o podcast anterior foi sobre Darkness, eu acho que os outros integrantes ficaram com medo de falar, né? E aí eu tive que vir aqui, né? E claro, quem não podia faltar para falar de Darkness, né? A minha amiga Nikita. Fala, galera. Tô aqui de novo para ler os e-mails junto com meu amigo Luiz. E olha que o pessoal ficou com medo aí do seu pessoal, viu? Porque o que teve de comentários do Darkness foi... olha, foi praticamente o campeão dos últimos tempos, viu? Fazia tempo pior que não tinha, né? Tanto comentário assim, até discussão na página dele, né? É verdade. Mas antes disso, né? A gente tem que lembrar o pessoal aí, né? Que nós temos as nossas camisas da Quadrim, né? As nossas camisas lá que você já conhece, que você já ama, confia, já pode dar de presente para seus amigos, por favor, né? Compre. Afinal, a Sarah já tá vindo daqui a pouco e as fraldas ainda precisam de um pouquinho mais, né, Nikita? É isso aí, gente. Eu preciso comprar fralda para minha filha, hipoglós, lenço umedecido. Mordedor, né? bodies de super-heróis, né, a rodo. Ah, isso aí com certeza. Pra quem já conhece, né, tem as nossas camisas Secret Pessoas Right, a Superman Reino da Manhã, a nossa do The Walking Dead, né, This Isn't a Democracy Anymore. Nós temos a nossa do Robocop, Dead or Alive, Come With Me, e a novíssima aí que saiu no fim do ano passado aí, Caution Dark Knight Zone, né, homenageando o Batman, né, aquele personagem que ninguém conhece. E lembrando, né, que além de você poder ir lá no nosso site e comprar as nossas camisas, né, nós também temos uma parceria com o nosso amigo Felipe Morcelli lá do Comic Pod Terra Zero, né, que tá lançando no Catarse o livro Construindo o Novo Batmóvel, que é uma homenagem aos 75 anos do Batman, né, como ele fez no ano de 2013, um livro sobre Superman, agora é um livro do Batman, né? E provavelmente o próximo vai ser sobre a Mulher Maravilha, afinal tem que manter a trindade. Claro. Nós temos lá uma parceria que em uma das recompensas você pode comprar a recompensa e ganhar, além do livro, claro, né? O livro autografado, impresso, colorido, muito bonito, você também leva uma dessas camisetas Caution Dark Knight Zone da Quadrim. Gente, só tem 5 disponíveis, hein? Então tem que correr logo pra garantir a sua camisa junto com o livro do Felipe Morcelli. É, e só pra lembrar, né? No projeto do Felipe, com R$50 você compra o livro, né? Você recebe só o livro. A nossa camiseta custa R$50 no site da Fiction. Nessa promoção, que é nessa parceria, essa recompensa é por R$80. Quer dizer, você tá ganhando um desconto de R$20 no combo camiseta e livro, né? Isso aí. Então aproveite aí, né? O projeto vai até dia 3 de fevereiro. Então tem mais uma semaninha aí pra você correr atrás. E vamos lá, ajuda aí, porque todo mundo quer ver esse livro do Batman saindo aí. Vai ficar muito bom. Com certeza. Bom, e vamos agora falar sobre o Quadrincast 81, The Darkness, né? Yeah. Podcast tão esperado pela Nikita, né? Anos e anos falando sobre esse podcast que ela queria gravar, né? Com certeza, é. Não, e olha, ele me surpreendeu, assim, com o número de downloads e número de comentários também. Eu não sei se a parada do Tersol influenciou o pessoal. Aí o pessoal viu, né? Não, Tersol, vai mandar Tersol, é melhor comentar, é melhor eu mostrar que eu ouvi. Mas até me surpreendeu a quantidade de pessoas comentando e falando bem, falando que lia Darkness e tal. Assim, eu tive comunidade no Orkut, eu tenho página no Facebook do Darkness, só que muita gente que eu conheci nas redes sociais conheceram o Darkness pelos jogos. Muita gente mesmo que vinha conversar comigo, vinha me perguntar dos quadrinhos, é porque tinha conhecido pelos jogos e não pelos quadrinhos, né? Aí realmente me surpreendeu esse cast. Mas vamos lá, né? Quem... A gente vai ler aqui o comentário do Edson Maruyama Diniz. Ele fala que curtiu demais o cast, né? E ele lia... ele lia na época que saía aqui e achava foda o conceito do Jack estacado, né? O cara usar um terno branco, ser um assassino da máfia, essas coisas. Só que ele só leu o primeiro volume, justamente, que foi o que saiu aqui nos anos 90. No caso, não saiu tudo aqui, né? Mas metade, digamos assim. Ele achava muito, assim, anos 90, aquela coisa massa velha e tal. Só que ele achou que ficou faltando uma menção à sonda anal que o Jack leva no crossover com o Alien Predador. Cara, é muito escroto. São dois encontros que tem, Darkness Witchblade versus Alien Predador. Eu não lembro agora qual das duas edições tem isso. O Jack, ele é abduzido e uma das experiências lá que o Predador faz com ele, mete uma sonda anal no cara. Cara, isso é muito escroto, né? Eu não lembro quem escreve, quem desenha, não lembro nada. Porque eu achei tão ridículo que eu tentei apagar na minha memória essas duas edições. Memória seletiva, né, pra essas coisas. Porra, total, total. Mas assim, a gente vai falar, eu pretendo falar futuramente, né, do restante do segundo volume, do terceiro volume e tal. Incluir os crossovers também, porque tem crossovers que são maneiros, tem o crossover com o Hulk, com o Superman, com a Vampirella, que são bacanas e tal. Por incrível que pareça, o Darkness tem muito crossover. Tem uns que são bem sem noção, nada a ver com nada, né, mas são bacanas. É bacana a gente falar, né, citar. E esse, porra, Alien e Predador, né, são dois personagens aí do cinema super conhecidos e destacado, Darkness e Witchblade tem crossover com eles. A gente com certeza vai falar disso mais pra frente, mas eu vou ter que citar nessa essa parte ridícula que botaram na porra do negócio. É, a culpa é do roteirista, qualquer coisa você sempre fica. Quem falou muito também dessa parte dos crossovers foi o Leandro Belmonte Leon, né, lá de Recife, que ele falou justamente que ele achou sensacional o cast e ele não conhecia Darkness e descobriu que ele tinha muitos crossovers, né? E agora ele tá correndo atrás pra encontrar. É lógico que aqui no Brasil, acho que você não vai encontrar quase nada, né, desses crossovers. Só mesmo os da Top Cow mesmo, né? Os encontros do Jack com a Witchblade. Acho que aqui só saiu do crossover com Batman, com a Tomb Raider. Não lembro nem se saiu com a Tomb Raider. Se saiu, eu acho que eu não comprei, não. Acho que eu li a edição americana. Não, mentira. Eu li no computador mesmo. Foda-se, eu baixei. Mas é, não. Eu só tenho, é verdade. Eu só tenho crossover mesmo. Não, acho que tem com o Hulk. Gente, agora eu não lembro. Eu acho que eu tenho. Eu acho que não saiu quase nada mesmo. O Batman é o único que eu tenho certeza que eu tenho. Provavelmente você encontra no Comixology o... Eu sei que a Image costuma fazer muito, muito daqueles bundle, né? Que você compra um monte de edições por um preço mais acessível, assim. Então, de repente, né? Você pode, se você manjar bem de inglês, é uma alternativa, né? Correr atrás desses crossovers digitais, né? Mas tem que ver... É verdade. É, aí também não sei como é que fica, né? A questão de direitos autorais, né? Se eles podem lançar isso digital, mas... Qualquer coisa, né? Scan, né? Fazer o quê? Acho todo que mundo... não, né? Então, o próximo foi do Matias Boceto. Então, Matias, né? Esse nome tá foda. Ele fala assim: que depois de ouvir o cast, ele ficou se perguntando duas coisas. Uma seria quem venceria numa luta entre o Darkness e Spawn. E a outra é ele cobrando a gente aqui um cast sobre heróis renascem. Vamos lá, né? Nessa sua primeira dúvida: Darkness versus Spawn. Eu acho que o Spawn é um personagem que tem muitos poderes, né? Eu acho que ele é top de linha e tal, desses apelões e tal. Mas como eu não conheço muitos poderes dele, e como a minha teoria é que quem decide quem ganha é o escritor, é o roteirista, se fosse eu escrevendo, Jack ia ganhar, lógico, claro e evidente. Mas é uma boa pergunta. Assim, eu precisaria fazer uma pesquisa rápida sobre os poderes do Spawn para saber se ele conseguiria se livrar, por exemplo, do Darklings nascendo dentro da barriga dele. Que o Jack consegue fazer isso, né? É, na verdade, o Spawn, ele também teve várias fases, né? Então, ele teve época que ele era só um soldado do inferno, teve época que ele era... que ele conseguiu derrotar Deus e Diabo, né? Pra quem lembra, né? Saiu aqui no Brasil essa Spawn Armageddon. Então ele é muito assim, variável, dependendo da versão que você pega, ele é um ser extremamente ultrapoderoso e nas outras ele é só poderoso, né? É, mas se for pegar por agora, né? Esses personagens atualmente o Spawn, ele é o Senhor do Inferno, não é? Ou já teve mudança de novo? É, então, atualmente eu não sei como é que tá lá na... Tá sendo lá fora. É foda. É, gente, aí a gente tem que pesquisar pra saber isso aí. E quanto a Heróis Renascem, Luiz? A Heróis Renascem é uma coisa que sempre vai ser falada na pauta, né? Afinal, a gente fala, a gente gosta das sagas mesmo, as sagas que o pessoal... Essas sagas são ruins mesmo, né? A gente sabe que vale a pena falar, nem que seja pra falar mal, né? Então, então assim, Heróis Renascem com certeza um dia terá um quadrincast disso... É, quando será, não vamos prometer, mas com certeza um dia falaremos. Mas você pode adiantar se você falaria mal, você falaria bem, você zoaria aí? É, eu acho assim, a ideia foi boa, mas a execução foi péssima, vamos dizer assim. Então tá, né? Até porque muita coisa na mão de Rob Liefeld não deu muito certo, né? Então... Acho que a única coisa que deu certo, que o pessoal curte, é o Deadpool, não é? Acho que não tem mais nada dele que o pessoal fala, assim, que o pessoal curte. É, acho que é isso, um pouco da X-Force, mais ou menos. Talvez, é. E quem também comentou no nosso site lá foi o Gilmar Enoch, né? que gostou muito do podcast, ficou curioso quanto à continuação, né? Afinal, nós falamos só do primeiro volume e do primeiro arco do segundo, né? Tem mais um volume quase inteiro e o terceiro pra falar, né? E aí ele pergunta se tem planos pra outros podcasts falando de personagens e grupos da Animage. Porque muitos deles, com certeza, continuaram depois do boom deles nos anos 90, né? Principalmente aqui no Brasil, muitos saíram publicados um pouquinho e depois sumiram, né? E realmente tem muitas coisas assim pra sair, que ainda saem na França. Savage Dragon sai até hoje. Você tem os Wildcats que volta e meia reaparecem. Você tem o Gen 13 também que volta e meia reaparece. Não, mas o Wildcats e Gen 13, eles são da Wildstorm, sim, que agora da DC. Isso, é como ele é da Era Image, né? Da época que foi lançado Era Image, a gente pode encaixar Ah, sim, sim, é. Se a gente for falar da Era Image e tal, eles vão entrar e eles vão ter, vai ter que ser. A gente vai falar deles também, com certeza, né? Mas se eu te dissesse assim, até onde eles foram, realmente. Eu não cheguei a ler muita coisa deles, nem dos Gen 13, que eu gostava muito. Eu não cheguei a ler muita coisa deles, o que saiu só lá fora, não. Então, até onde eles foram na Image e o que aconteceu com eles depois de que foi pra DC, aí eu tô por fora. Mas, assim, eu tenho vontade de falar da Witchblade, né? Assim, ela continua sendo lançada até hoje, pô, teve umas sagas bacanas, teve umas histórias bem bacanas dela. Só que eu teria que ler muita coisa, porque eu não acompanhei da mesma forma que eu acompanhei o Darkness, assim, eu li, assim, uma coisa ou outra, saiu alguma menção a ela, ou alguma coisa que envolvia ela na história do Darkness, aí eu buscava lá na revista dela, aquelas edições específicas e tal, pra saber o que, pra ter uma noção maior do que estava acontecendo, mas eu não li certinho. E eu acho que é uma boa falar também do Spawn, né, porque o Spawn fez bastante sucesso aqui no Brasil, mas eu confesso que eu teria que ler praticamente tudo, porque se eu li o primeiro arco do Spawn foi muito. E até na resposta que a gente deu lá pro Gilmar, né, a gente falou que o que acontece, talvez, em alguns casos, a gente não possa focar em personagens específicos, mas como eram estúdios, né, por exemplo, o Wildcats, era o estúdio do Jim Lee, você tinha o Darkness Witchblade, que era o estúdio da Top Cow, a gente deve fazer um quadrincast sobre algum estúdio específico da Era Image, talvez. É, verdade. E outra coisa que ele comentou, né, até que nós já mencionamos aqui nessa leitura de e-mails, né, sobre os jogos do Darkness, né, que ele ouviu que alguns casts de games elogiam muito, né, esse jogo, e realmente eu já joguei o primeiro e eu achei muito bacana. E ele queria saber se ele segue as histórias das HQs, né? Acho que a Nikita, como jogou o primeiro até o fim, né, Nikita? Isso, o primeiro eu zerei, o segundo joguei bastante coisa, mas aí eu tava terminando faculdade, aí eu tive que parar. Isso foi o que? Foi ano passado, aí que eu me formei. Então, eu parei de jogar pra terminar a faculdade decentemente. Na verdade, parei de jogar tudo, parei de fazer várias coisas assim, né? E não retomei, assim, eu parei, me formei e não retomei a porcaria do jogo, não retomei nada. Mas, assim, o jogo, ele tem umas coisas diferentes, sim, o roteiro, o enredo dele. Por exemplo, o nome do tio do Jack é Paulie, não é Frank. Sobrinho do Frank no início, né, do segundo isso volume. Que a gente falou lá. Só que é o Frank, só que com outro nome, tá? Não é um outro personagem diferente, não. É o mesmo personagem. Só com nome diferente. E o Jack também, ele é namorado da Jane. Né? Tem a mesma coisa que acontece no final do primeiro volume, né? Do Frank enviando a fita pro Jack ver a Jane morrendo e tal. É o que acontece no jogo também. Só que tem esse diferencial, né? Dele se chamar Paul e não Frank. E do Jack ser namorado da Jane. Tem algumas outras coisinhas também, né, que eles modificaram, mas assim, não compromete a história, não faz muita diferença do original, não. Assim, é muito bacana. Quem sabe aí no, quando a gente fizer a parte 2 de Dark, a gente pode entrar um pouquinho mais na questão do jogo em si, né? Da história que tem os dois jogos, né? Ah, sim, com certeza. Bom, e vamos ficar por aqui, né, essa leitura de e-mails. Tinha muito e-mail para ler hoje, mas o papo aí sobre Planeta Hulk rendeu bastante aqui. Então a gente vai deixar aí os nossos formas de contato, né, para quem quiser falar com a gente, né, pode conversar com a gente no nosso Twitter, @quadrim. Pode falar com a gente no nosso Facebook, Nikita. Facebook é facebook.com.br/quadrimcast. Isso. É. Também tem o nosso site, né, onde você pode deixar os seus comentários aí, www.quadrim.com.br. E também o nosso e-mail. Você lembra qual é o nosso e-mail, Nikita? Então, o e-mail é quadrimcast@quadrim.com.br. Isso aí, galera. Até a próxima. É isso aí. Então vamos deixar o Darkness de lado e partir pro Hulk esmagando um planeta inteiro. Planeta Hulk, na verdade, foi um arco de histórias publicado na revista regular do Hulk, a partir de Hulk 92, já, Hulk, Incrível Hulk volume 2, escrita pelo Greg Pak e desenhada principalmente pelo Carlos Pagulaia. Teve outros desenhistas também que ajudaram ele, outros filhinhos. Essa saga, na verdade, ela já começa num preview, numa edição especial chamada, era uma minissérie, na verdade, né, chamada Os Novos Vingadores Illuminati, que apresentam um grupo secreto no universo Marvel naquela época, que o Leandro vai explicar pra nós. Basicamente era os cabeças do universo Marvel, né, reunidos ali tentando pensar em formas de evitarem as maiores, como lidar com as maiores ameaças da humanidade, né? Então era o Raio Negro, o Doutor Estranho, o Professor Xavier, Namor, o Tony Stark e o Reed Richards, né? Todos eles se reunindo ali para tentar de alguma forma ditar os rumos da humanidade, né? Só que uma das preocupações deles era justamente o Hulk, né? Que volta e meia criava algum problema. O Hulk não cria nenhum problema, cara. É só deixar o cara sozinho, cara. Ele só quer ficar quieto, né? O problema é que o planeta é pequeno demais pra ele, entendeu? Foi isso que eles tentaram resolver, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem até que contextualizar isso, na verdade, falando um pouco sobre os bastidores editoriais aí da história. Acho que é importante a gente comentar que era aquele momento em que a Marvel tava se preparando pra Guerra Civil, né? Todo mundo conhece a história, o Capitão América de um lado, o Homem de Ferro do outro, todo aquele período dos heróis lutando, aqueles prós e contra o registro de heróis. E eu acho que era um problema editorial. O Hulk era um problema editorial na Marvel naquela época. Com certeza. O lado que ficasse com o Hulk ganhava, acabou. Não interessa. O Hulk sempre é um problema. Nisso, o filme dos Vingadores foi bem coerente, né? Nós temos um Hulk. Verdade, né? É verdade. É o argumento que resolve qualquer tipo de disputa, né? We have a Hulk. Então, aí eu acho que aí eles pensaram, bom, a gente precisa dar um jeito nisso, né? Se tirar esse cara, vai ter uma briga no planeta, a gente simplesmente tira o cara do planeta. Daí o Greg Pak falou que o Joe Quesada chamou ele e citou algumas palavras soltas, tipo Hulk, outro planeta, machado na mão. Gladiador. E aí ele já começou a na cabeça dele, montar toda uma história, né? E aí você vê, então, que o escritor, né, a bagagem do escritor traz pra história. Porque o Greg Pak, ele é formado em ciência política, né? E tem pós-graduação em história. Aí entrega um mundo inteiro, uma civilização inteira, tudo que ele poderia criar sobre o planeta. Ele criou história, tudo, né? Mitologia, etc. E ele não revela, mas com certeza esse filho da mãe deve jogar RPG, entendeu? Porque é muito RPGístico, assim, o que ele fez. Ele conseguiu criar um mundo, mas, assim, no encadernado, eu não sei se o encadernado brasileiro tem. No americano tem, assim, tudo sobre esse mundo, né? Isso, o mundo de Sakaar, né? Sakaar, exatamente. Então tem toda a história, a geografia, não sei o que. Eu não li, porque deve ser tão chato quanto o Senhor dos Anéis, mas... Garanto que muita gente deve ler. Gente, é obrigado a ouvir, cara. Mais fãs agora abandonando o Quadrincast. Eu sempre digo que A cada edição a gente perde um grupo de fãs. Agora perdemos os grupos Senhor dos Anéis. Eu tentei ler Senhor dos Anéis, mas aí eram 100 páginas da geografia do condado, né? Aí preferi os filmes, né? É 100 páginas sobre a vegetação do condado. Exatamente. Um livro sobre a geografia inteira, né? Mas é isso mesmo que o Léo falou. Ele vem contando toda a mitologia de cada um dos povos de Sakaar e tal. Então ele pôde criar esse planeta, né? Imagino que pra ele foi o... Ele mesmo, na verdade, imagino não. Ele diz isso em entrevistas, né? Que foi um prazer enorme ter que criar todo mundo, né? Do zero. Ele tinha essa liberdade, né? Deixa eu dar um depoimento aqui rapidinho. Essa história eu gostei muito. Eu, assim, lembro de pouca coisa que eu li do Greg Pak, e essa história eu acho que é a melhor coisa que eu li dele. Inclusive por causa do Planeta Hulk, depois eu li, continuei lendo as histórias do Hulk, que vieram depois, e sinceramente é uma merda. E era o próprio Greg Pak que escrevia. Então eu acho que ele se encontrou, né, no Planeta Hulk, e depois ele voltou ao normal, só pode. Não, eu acho que é porque no Planeta Hulk ele podia usar todo esse background que ele tem aí de ter estudado história, ciência política e tal. Quando entra no universo Marvel junto com toda a história do universo Marvel, né? Aí ele já não tem mais a liberdade de fazer o que ele quer e aí acaba ficando mais limitado mesmo. Aquele adolescente gênio que ele criou é uma merda. É, cara, aquele guri é muito chato e tá nesse encadernado. Amadeu show. Mas aí também é aquele tipo de coisa. Todo criador, a gente fica reclamando que as editoras só querem saber de dinheiro, etc e tal, mas todo criador faz questão de, quando pega um arco lá, botar um personagem, porque depois, quando esse personagem for aparecer em outras histórias, ele vai ganhando um qualquer também, né? Cara, então, o que o Greg Pak mais fez em Planeta Hulk foi criar personagem pra usar depois, cara. Pois é. Ele, né, não precisava ter criado esse puto aí, cara. Ele criou antes. Mas ele mata metade também, né? Na história. É isso. Mas deixa eu só fazer um parênteses sobre o Greg Pak. Tem uma outra história dele também que usa um background de história, mas aí história moderna. É Magneto Testamento, que conta a infância do Magneto no campo de concentração, até com outro nome. Antes do Magneto assumiu o nome Eric Lancher, né? É bem bacana, saiu aqui num daqueles Marvel Books da Panini, né? Uma história curtinha, assim, também é do Greg Pak. Ele mesmo fala que as duas histórias que ele mais se orgulha de ter feito é Planeta Hulk e essa do Magneto, que não tem nada a ver com o Magneto, não tem mutantes na história, é só uma é quase que uma história de ficção, mas é quase que aquelas histórias jornalísticas sobre a Segunda Guerra, nazismo, enfim, é bem bacana. Voltando para nossa história do Planeta Hulk, o que acontece nos Illuminati? Nessa minissérie dos Vingadores, que foi publicada antes da série regular do Hulk chegar até o Planeta Hulk, os Illuminati, o Namor, o Raio Negro, o Reed Richards, o Professor Xavier, que estava vivo. O Professor Xavier, nunca sei se ele está vivo ou se está morto, mas nessa época ele estava vivo. O Pantera Negra. Não, o Pantera Negra chutou o balde na primeira reunião. O Pantera Negra é dos Illuminati, mas não estava junto. O Raio Negro e o Doutor Estranho, o Charles Xavier, o Reed Richards, então, e o Namor, eles fazem uma votação para... Namor. Não vai Namor aqui até o final desse... Mas em inglês é Namor, então ninguém pode criticar. Namor. Eles fazem uma reunião num castelo secreto lá, uma coisa super moderna. Sabe, nada que clichê. Eu sempre me lembro dos Simpsons, aquelas reuniões do Partido Republicano, que é o Sr. Burns que preside, aí tem o Conde Drácula, é igualzinho. Aí eles fazem uma reunião pra decidir se eles vão realmente mandar o Hulk pra outro planeta como uma forma de resolver o problema sem matar ele, né? Uma alternativa. Isso acontece porque, na verdade, a Maria Hill joga na cara do Tony Stark, que era o chefe da SHIELD na época, né? Ele era responsável pela SHIELD, que, por exemplo, teve uma briga lá do Hulk com coisa que matou 26 adultos, duas crianças e um cachorro. Coitado do cachorro. Coitado do cachorro, morreram 26 adultos. Duas crianças, coitado do cachorro. Mas, enfim, ele fica meio que atormentado com aquilo, sabe? Ele tá ali, ele tem que fazer alguma coisa. O Hulk não matou ninguém diretamente, mas o problema é que ele, toda vez que ele se mete numa briga, né, o que tá em volta volta, corre muito risco. Cara, isso é uma coisa que sempre foi óbvia, mas é aquela coisa que acontece em... Por exemplo, aquelas críticas que a gente já discutiu isso muito na época do Man of Steel, do filme do Homem de Aço, né? É óbvio que se tem uma briga que destrói meia cidade, é óbvio que morreu um monte de gente no meio do caminho, sabe? E é óbvio que os super-heróis que se meteram na briga, ao invés de, sei lá, tentar resolver a coisa de maneira diplomática, podem sim ser responsabilizados por aquilo. E o Hulk não costuma resolver nada de maneira diplomática. Exatamente. Então é o tipo de problema que, sim, um cara como o Hulk acaba matando muita gente só por existir, sabe? Enfim, é feita essa reunião, eles decidem e todos votam a favor desse plano de mandar o Hulk para um outro planeta, menos o Namor, que diz, olha, isso aí vai dar merda. Vocês já tentaram isso? Não, ele simplesmente fala, o Banner vai voltar de onde vocês mandarem e ele vai matar todo mundo. E ele vai estar certo. Não, olha só, mandar o Hulk para outro lugar já não é uma ideia muito original. Vocês já fizeram antes. Já sabem que ele vai voltar, entendeu? Ele vai destruir meio universo para voltar. Ou os caras arranjam um jeito de matar ele, ou sei lá, cara, deixa o cara. Você não consegue impedir ele, entendeu? Não tem o que você fazer. Já teve duas vezes que o Hulk foi para outro universo, que eu me lembro. Uma vez, com um propósito, ele estava enlouquecido, e com um propósito específico de preservar a Terra da fúria dele, o Doutor Estranho mesmo, que estava nessa reunião também, nos anos 70, se eu não me engano. Mandou ele para Encruzilhada, que era um nexo dimensional lá, e... Encruzilhada onde faziam os trabalhos, assim. Era um nexo de Umbanda lá. Não, brincadeira. Onde tinha umas entidades, assim. Olha só. A Encruzilhada era um nexo, a gente fala de Darkness e vem com essa de magia negra. A Encruzilhada era um nexo interdimensional onde o Hulk passeia, na verdade, por várias dimensões e conhece os povos. É até uma fase bem famosa das histórias do Hulk, né? Nessa época, mas isso já faz uns 30 anos quando essa história começa. E depois um massacre também, né? Só que no massacre foi uma coisa muito escrota, porque o Hulk vai pro... Eu não me lembro quem foi e quem ficou, mas naquela época o Banner se separa do Hulk e aí o Banner vai pro universo lá dos heróis renascem, e o Hulk fica no universo Marvel tradicional, ou o contrário, eu não me lembro. Acho que foi isso. Acho que o Banner foi e o Hulk ficou. Aí tinha o Hulk lá no universo dos heróis renascem, e o Banner, e acabava tendo um Hulk aqui, porque o Banner ficou, e aí se transformou no Hulk de novo. Era uma zona. Enfim, como o Léo falou, não é uma ideia muito original. E o Namor lembra disso e diz, cara, primeiro, esse cara é nosso aliado, ele lembrando que ele foi fundador dos Vingadores, né? Ele foi nosso aliado. Até aí, né, cara? Até a Vespa foi, né? Mas ninguém quer matar a Vespa, cara. Porque também não ajuda a Vespa nunca fez nada, né? A Vespa nem que quisesse seria uma ameaça. Os Vingadores sempre foi um antro de vilões e de pessoas que não ajudam nem atrapalham, né? Fora o Capitão América, querem julgar quem? Só lembrando que na época do Planeta Hulk, que é na época mais ou menos aí da Guerra Civil, não tem o Thor também, né? Então se livram do Hulk, né? E não tem o Thor, né? Os dois mais fortes. Acho que poderiam desequilibrar, né? Então. Quem lembra lá do nosso podcast, do dossiê Thor, lembra que o Thor nessa época estava morto por causa daquele arco Ragnarok, que depois ele só volta lá depois da Guerra Civil, no Renascer dos Deuses, que a gente já falou nesse citado podcast. Então é bem como o Leandro falou, a Marvel tava resolvendo um problema editorial. Ela ia ter a Guerra Civil, ia colocar os heróis pra brigar. Não podia ter ninguém que desequilibrasse muito assim. Tinha o Sentinela depois, né? Mas isso aí foi depois. Enfim, o que que acontece? Passa um tempo, na revista regular do Hulk, chega um determinado momento em que a SHIELD pede ajuda pro Hulk pra desativar um satélite da SHIELD que ia cair na Terra, e aí botam ele numa nave e mandam ele pro espaço. Aí já começa na filha da putagem, né, cara? Porque, porra, olha só, se ele tivesse destruindo uma cidade, como volta e meia acontecia, pegassem ele, colocassem numa nave e mandassem, era mais compreensível. Agora, pede ajuda pro cara, aí o cara vai lá não, de boa vontade. Foi na trairagem. Pra ajudar e tudo, e de repente sacaneiam desse jeito, cara, ia ficar muito puto, ia virar um Hulk, cara. Não, cara, mas o Hulk foi muito garoto, né, cara? Por causa de um satélite, cara, precisa do Hulk, cara. Sério. Mas aí o Hulk também não é muito conhecido por sua inteligência, né, cara? Depois eu ia falar sobre isso. Esse Hulk, apesar de ser o Hulk mais próximo do clássico, Ele já é o Hulk da segunda fase do Peter David. Não é o novo Incrível Hulk lá de antigamente, que era a fusão das personalidades, o Hulk grandalhão. Não sei porque que fundia as personalidades, ele fica alto, mais magro, enfim. Não é o novo Incrível Hulk lá, que era uma personalidade única. Era o Hulk do Bruce Banner que virava Hulk e desvirava, que eram duas personalidades distintas. Mas ele já era um Hulk um pouco mais inteligente. Ele só não tava nem aí pra ninguém. Ele não era o Hulk burro, né? Não. Eu tô brincando aqui. Realmente, ele não era o Hulk burrão e tal, mas assim, até imaginar que tinha uma teoria da conspiração de uma galera pra mandar ele pra outro planeta, acho que aí já iria requerer um nível de inteligência que ainda não tava no grau dele, né? Não, ele não era o Hulk com a inteligência do Banner. É uma coisa que era bem clara no universo Marvel dessa época, não era nova esse conceito, mas era bem estabelecido nessa época, era que o Hulk é uma personalidade totalmente distinta do Bruce Banner. Eles se dividem até certo ponto o mesmo corpo, mas eles têm personalidades muito distintas, então o Hulk tem lá a inteligência dele, o Banner tem a inteligência dele. Na volta, depois que o Hulk resolve lá, essas histórias que nós estamos falando nem estão nos encadernados. Lembrando que ano passado saíram duas vezes, foi republicada essa saga aqui no Brasil, uma pela Panini num encadernado único e outra pela Salvati em duas partes. Então, quem quiser correr atrás dessas histórias tem pelo menos duas opções. E só que isso que nós estamos falando, nada disso está nesses encadernados. Histórias são anteriores a Planeta Hulk. São histórias anteriores a Planeta Hulk. É tudo prelúdio, né? Não é bem prelúdio, na verdade. Era coisa que vinha acontecendo nas revistas da Marvel que culminam em Planeta Hulk. Aí o Hulk entra na navezinha da SHIELD pra voltar. E aí vem uma mensagem de vídeo. Doutor Estranho, Reed Richards e Tony Stark. Hulk, olha só. Olha só. A gente é muito amigo, a gente gosta muito de ti, mas não dá. Cada vez que tu fica bravo, tu destrói uma cidade, às vezes um continente inteiro. Tá ficando perigoso, tá morrendo muita gente. Da outra vez morreu o cachorrinho lá. Tá pegando mal já a gente não fazer nada a respeito. Então assim, a gente escolheu um planeta bonitinho, um planeta legal. Um planeta verde lá com muita planta, muita coisa legal, sem nenhuma vida inteligente. Tem que ser um planeta verde, né? É, um planeta verde. É um planeta onde vai ter muitos jogos e vegetação. Ele disse, vai ter muita coisa pra tu caçar e tu vai ficar sozinho porque não tem vida inteligente lá. E a gente escolheu esse planeta a dedo pra tu ficar em paz, que é uma coisa que tu sempre quis. Eles tentaram ser legais com ele, né? Não mandaram eles pra qualquer lugar no espaço. Caramba, eu só tenho uma dúvida. Não eram as maiores mentes do planeta que estavam ali decidindo o negócio? Em teoria, sim. Ninguém ali parou pra pensar 2 segundos a possibilidade do Hulk ficar puto, começar a dar porrada em tudo quanto fosse coisa e arrombar, sei lá, o direcional da nave, não? Ninguém. Cara, não era aqueles gênios ali pensou nisso, né? Não era muito melhor não ter o videozinho? Ou ter depois, né? Quando ele chegasse. Tipo, simplesmente ele ia cair num planeta lá cheio de árvore, de vegetação e beleza, entendeu? Ele é o Hulk, cara. Você não precisa ficar explicando as coisas pra ele. Não, mas vai querer se desculpar antes de fazer o negócio, né, cara? Aí que é aquela culpa, né? O cara faz o negócio com culpa e já começa a pedir desculpa antes de fazer. E é exatamente o que acontece. O Hulk começa a dar porrada na nave e não explode a nave, né? Ele só estraga o sistema de direção e a nave acaba indo parar num buraco negro que ninguém nunca reparou, que tava na órbita da Terra. Uma massinha lá, um buraco negro muito próximo da Terra. É um buraco de minhoca. É, exatamente, é um wormhole. Quem viu o Interstellar já sabe do que se trata, um portal interdimensional. E esse buraco de minhoca acaba levando ele para um planeta um pouquinho diferente do que os Illuminati originalmente tinham planejado, né? Que é o planeta Sakaar que o Léo e o Leandro estavam comentando antes. E a história propriamente começa quando o Hulk cai no planeta Sakaar, sem saber o que está acontecendo. Cai no meio de uma... Não é, ele não cai meio na arena, né? Ele cai numa parte um pouco mais afastada de uma cidade. Só que no que ele cai, ele já é atacado por forças imperiais. Que depois a gente vai descobrir, né? Que são forças dos colonizadores daquele planeta, né? Por aqueles insetos nisso também, na verdade. Por tinha um povo inseto, né? A gente começa a ver que é um planeta com diferentes raças, né, vivendo nele, né? Uma dessas era esse povo inseto aí, que o Hulk encontra logo de cara. Depois tem um povo rosado lá, que são os... que são os imperiais, né? Que, são que é a raça dominante ali do planeta naquele momento. Só que uma coisa interessante que a gente tem que comentar é que o Hulk ele tá mais fraco, né? Pela passagem... Isso. A passagem dele pelo buraco de minhoca lá deixou ele por algum motivo, né? Meio, ai, meu Deus. Né? Roteirismo puro. Deixou ele mais fraco. Então os caras conseguem capturar ele facilmente, né? Esses imperiais. Mas eu nunca achei que foi isso, cara. Não, eles falam com todas as letras que todo mundo que vem do buraco de minhoca chega desorientado, enfraquecido, porque o buraco de minhoca drena as forças da criatura e tal. Porque, na verdade, eles tinham que dar uma desculpa pra eles conseguirem capturar o Hulk naquele momento, né? Porque o Hulk já tava tão enfurecido que nunca que eles iam conseguir pegar o Hulk se não fosse... Sem motivo, né, cara? Você tá tão enfurecido, mas, pô, por quê, né? Por que isso, né? Por que tanta raiva, Hulk? Eu sempre considerei também que assim, esse planeta, os imperiais, aí, os colonizadores, eles têm uma tecnologia muito avançada. Né? Tanto é que assim, o Hulk foi capturado logo, tá? Mas ele ficou sob o poder dos caras lá durante muito tempo, entendeu? Eles têm uma tecnologia que permite isso, controlar mesmo seres muito poderosos. É, eles só conseguem. Na verdade, o Greg Peck explica isso. Eles não são um povo avançado, os imperiais, mas eles canibalizam muita tecnologia que cai através do buraco de minhoca. Eles vão entender que o buraco de minhoca atrai naves passantes, né? Tanto que aquela guarda da caveira não é não é nativa do planeta, não é dos imperiais, é uma outra raça alienígena que caiu lá. E eles têm aqueles discos de obediência que a partir do momento que implantam aquilo, eles conseguem controlar. Mas eles não são naturalmente um povo muito avançado, tanto que eles vivem como se estivessem na época do Império Romano, né? Que é a maneira que o Greg Peck achou pra conseguir fazer a sua versão de Gladiador, né? Ou de Spartacus, sei lá. Cara, assim, revi Gladiador, né, recentemente, e é muito parecido. E Gladiador já é já é semelhante a Spartacus. Tem semelhanças tem muitas influências na história, mas nem por isso a história é ruim, principalmente porque ele deu um jeito de inserir um personagem que nem o Hulk, que é um cara que basicamente resolve tudo na base da porrada, nesse contexto, né? É, mas tem, assim, tem cenas, assim, que lembram muito, entendeu? Ah, sim, no começo. Fora, se você desconsiderar que o cara é verde gigante e tem um monte de alienígena em volta, é praticamente Gladiador, assim. É uma história muito parecida mesmo. Até a formação, né, do grupo, né, de Gladiadores No começo é muito parecido mesmo. No começo é muito parecido. Ele é capturado por um grupo, aí ele é meio que vendido como escravo, né, e leva desses insectoides lá, como a contrapeso, né. O que eu acho bacana é que na primeira vez que eles mostram a arena, que é quando o Hulk vai ser jogado lá na arena. Não, ele é levado primeiro pra Goela, que é o centro de treinamento, que nem tem no Gladiador. Também. Não, mas é antes. Antes disso, ele vai pra arena, antes de ir pra Goela, ele vai pra arena pra que fosse demonstrado na arena. Olha como eles não sabiam com quem que eles estavam lidando. Eles colocam o Hulk lá porque eles queriam demonstrar como a fera lá, que ia estar lutando contra eles na arena, se alimentava. Ah, é verdade, ele vai de isca, ele tá ali como alimento. Só que aí, porra, ele é o Hulk, né? Ele destrói o bicho e tal. E aí ele, peraí, pronto, já matei o bicho. A galera já começa a ficar, né? Aquela história de filme do gladiador. Tu começa a simpatizar com aquele gladiador lá que é o... Que derrotou e tal, que é contra o imperador. Ele, peraí, quem é que manda aqui? Aí ele olha, vê quem é o imperador e já quer dar porrada no imperador. Óbvio, ele é o Hulk, né? Imperador, deixa que eu resolvo sair. Sai na porrada com o Hulk, como o Hulk ainda tava meio enfraquecido. Consegue dar umas boas porradas no Hulk? Só explicando que a raça imperial, ela não era forte, mas o imperador tinha uma tal de armadura que todo mundo dizia que na armadura ele era intocável, invencível. E ele era um cara muito vaidoso, ele gostava de se exibir, né? Ele vira quase um mecha daqueles, né? Parece que ele tá usando um exoesqueleto, né, que ele usa. E aí eu tenho uma curiosidade muito grande, porque durante essa briga, o Hulk tá com uma espada, né, e também é uma visão curiosa, ele tá com uma espada e ele consegue cortar o imperador. Fica todo mundo surpreso com aquilo, porque todo mundo imaginava que ele fosse intocável e tal, tinha essa história sobre o imperador. E nesse momento o Hulk, na versão que eu tenho, na versão em inglês, ele fala Hulk Slash, que é o Hulk corta. Porque... Na tradução da Salvati ficou ridículo, ficou Hulk estraga. Ah, putz. Ficou muito ruim. Eu queria entender como que eles poderiam traduzir, né, pra fazer o trocadilho com smash, né, de esmagar. É. Estragaram, olha só, estragaram a trocadilho. Estragaram. Tem uma coisa pior, cara, pra mim, né, que é o problema do desenhista aí pra mim, cara, que o Hulk, ele é chamado por diversos nomes na história, né, bem aquela coisa do mito, né, do boca a boca, né, ele vai ficando famoso e a história dele vai se transmitindo boca a boca e cada um dá um nome, né, e um dos nomes que fica mais popular é o Cicatriz Verde, porque nessa briga com o Imperador consegue fazer um corte na bochecha dele e ele depois devolve esse corte pro Imperador, né, que ele dá esse trocadilhozinho aí. E aí, por causa desse corte que ele tem na bochecha, que ele ganha esse apelido Cicatriz Verde. Só que o desenhista não bota esse corte na bochecha dele, só nas capas. É verdade. O capista, que é um cara muito bom, que eu nunca tinha vindo, é o nome dele, deixa eu pegar aqui, é o Ladrão, o capista principal da série, depois tem até o Brian Hitch, fez capa, o Michael Turner também fez, mas esse cara, o Ladrão, ele bota todas as capas, o Hulk tem uma cicatriz. Mas o desenhista principal da série não bota a tal da cicatriz no desenho, ou pelo menos nem dá pra ver, sabe? Mas ele é chamado o tempo inteiro de cicatriz verde. De cicatriz verde, Mas o Hulk se regenera, cara. Como é que ele fica com a cicatriz? Provavelmente lembraram disso enquanto desenhava. Mas tem esse detalhe na história que chamou ele de cicatriz verde. Então podiam ter colocado no roteiro, a espada do Imperador era especial lá, não deixava sempre uma cicatriz, sei lá, porque ele só consegue dar um corte no Hulk, sabe? Cara, e aí você vê como os nomes, a tradução, muito do impacto dos nomes se perde na tradução, cara. O Green Scar vira o Cicatriz Verde. O World Breaker vira o Quebra-Mundo. Pô, da pompa, né? Mas nem inventaram muito, pelo menos, né? Não, não inventaram, mas o que eu digo é que, assim, tem uma pompa, entendeu? Com uma versão em inglês que se perde justamente porque não inventaram muito, traduziram ao pé da letra. O Warbound vira o quê? O Warbound vira Pacto de Guerra, não é? É, Pacto de Guerra. Que é a tradução bem literal, até. Então, é que o Warbound sou melhor, mas é Pacto de Guerra. Perde a pompa, é o que eu tô falando. Isso é americanismo de vocês. Ah, é verdade. Tá, ok. Não soa melhor mesmo, não, é verdade, tem razão. E nesse ponto da história, quando o Hulk consegue cortar o Imperador, a gente só não mencionou que tinha um inseto de pele negra com ele, porque os outros insetos tradicionalmente eram os insetos desse povo, desse planeta, que depois a gente explica o que, que eles eram. Eles tinham pele amarela e tinha um inseto de pele negra com ele que só ficava fugindo de um lado pro outro, e o Hulk, enquanto tentava lutar, meio que salvava ele, né? Pior que ele achava que o Hulk tava fazendo de propósito pra salvar. E era sem querer, o Hulk tava cuidando do lado dele. Tava preocupado com a pele dele. Não, e esse bicho aí, ele passa a história toda assim, cara. Ele fica com medo praticamente tudo. Depois ele piora, cara. E o inseto, até ele tenta dar no Imperador, morre, o Imperador se distrai e o Hulk derruba ele. Sai, eu tô brigando aqui. Porra, pelo amor de Deus, tá me atrapalhando. Mas aí depois que o Hulk consegue dar esse golpe no Imperador, que o Imperador, como ele era todo vaidoso, até pra... Isso vem daquela história de que os reis um dos apelidos do Imperador era Rei Vermelho também, né? Isso, aquela história de que os reis eram enviados dos deuses, então o Imperador também se achava meio deus, e a hora que o Hulk corta ele mostra, não, ele é só um cara, sabe? Tipo juiz carioca, assim. É meio Xerxes, né? Isso, cara, o Imperador é tipo deus, assim, aí você mostra aquele sangue pra ele perder poder, né? E aí o Hulk vai pra cima dele pra dar o golpe de misericórdia, pra acabar com ele, né? E surge uma personagem nova, a guarda-costas do Imperador, que já é outra raça, tem uma pele cinza, ó, e quem gosta do Hulk cinza, que vai defender o Imperador, que ela diz que ela é uma sombra belígera, já é uma outra raça do planeta, que é a Kaiera, que outro nome também, que é Old Strong em inglês, e aí em português fica A Fortaleza. A Fortaleza. Kaera, A Fortaleza, que é a guarda-costas do Imperador, que vai ser importante da história também. E a Kaera, ela segura o Hulk no braço, pelo menos até nesse ponto da história, que o Hulk ainda não tá ali na sua plenitude, digamos assim. E é a Kaera que acaba na luta com o Hulk, ela distrai o Hulk tempo suficiente pro Imperador pegar o Hulk na trairagem lá, solta um raio de energia nele e ele desmaia. Nisso, no que ele desmaia, o Imperador tá naquele dilema clássico, e agora vou matar ele aqui na arena, o povo tá todo gritando, cicatriz verde, tipo, feliz da vida e tal. E o Imperador fica naquelas de decidir se ele vai morrer ou se vai viver, bem como um gladiador mesmo, né? Você bota o dedo pra cima, bota o dedo pra baixo, vou matar o cara aqui na frente de todo mundo, ele vai virar um mártir, eu matava, na boa, se eu fosse Imperador eu matava e matava quem achasse ruim também, entendeu? Que esse cara vai ser problema, entendeu? E isso daí era o que deveria ser feito. Matava o cara e já dava um tiro em uns 5 que estivesse gritando. Aí pronto, já cortava mal pela raiz. Era mais... Se esse cara já deixou todo mundo empolgado nessa briguinha de 5 minutos, imagina se deixar esse cara vivo. O problema é sempre se achar, né, cara? O cara, bom, vou mandar ele pra essa tal de guela lá, que ele não vai aguentar 2 minutos lá nessa guela. Isso, eu não entendo por que o cara partiu desse raciocínio. Aí você eu vou deixar ele vivo, porque eu sou misericordioso, mas aí eu vou mandar ele pra guela. Que a guela é essa escola de gladiadores, também... Puta, agora eu vou comparar a história inteira ao gladiador. Com o gladiador, né? Não tem como não comparar, viu? Se você não tivesse falado, eu não tava comparando agora. É, exatamente, Léo. Muito obrigado. Mas é igual, cara. O Greg Pak não é tão original assim. Não, e depois, aí... depois ele sai um pouco dessa... No início... Uma coisa que a gente vê que é introduzida nessa parte da história são os discos de obediência, né? Que eles colocam lá para tentar manter os gladiadores, que é sob controle, né? E as criaturas que eles capturavam e etc. Isso. E é interessante que quando o Hulk chega na goela, umas meninas, é uma splash page, 2 páginas, e tem um cenário grande, assim, no centro tem um monstro, uma besta, muito parecida com aquele que acabou de derrotar, só que pegando fogo, né? Uma coisa horrorosa. Uma coisa bem de videogame, isso fudeu, não vou ganhar, não vou passar essa fase, acabou o jogo. E os caras no transporte, junto com o Hulk, morrendo de medo, o Hulk olha pela janela e ele dá o tom da história dali pra frente. O Hulk olha pela janela, sorri e diz assim, vai ser divertido. Isso, vai ser divertido, é. Tá lá aquela bosta daquele insectoide lá, não, chorando já, e o Hulk, isso vai ser maneiro. É, vou pensar um pouco. O Hulk, ele é o quê? Ele é indestrutível, ele é super forte e ele, assim, quando ele se machuca, ele se regenera rápido. Cara, ele é o paraíso pra qualquer escritor botar ele pra ficar lutando páginas e páginas e páginas. Que é mais ou menos o que o Greg Pak faz nessa história com um pouquinho mais de contexto, entendeu? Não, e a criatividade é sempre ter um monstro mais terrível pra enfrentar o Hulk. Não precisa nem medir consequências, porque pode matar todos os personagens em volta que nenhum deles é conhecido mesmo, entendeu? Foi o paraíso pro Greg Pak, cara. Pode fazer o que ele quis aí nessa história. Nesse momento que eles chegam lá, nesse campo de treinamento, tem uma parte que é importante pro restante da história, né? Tem um cara lá, um desses sozinhos, né? Fica lá cagando mó goma. Os caras são super foda olhando. Pô, esses rosinhas aí. Não, os caras não são super foda. Dominaram o Hulk. Cara. Não, eles deram uma sorte, o caramba do cara tá enfraquecido, depois de usarem o disco de obediência. Eles deram umas sortes aí nesse meio aí, do Imperador ter pego o Hulk na trairagem lá, lutando contra a Kaera. Deram umas sortes. Mas então, o que eu tô dizendo é que tem esse cara aí que tava cagando uma goma lá no meio da guela, tinha sido jogado pra lá pro Imperador e ainda querendo mandar. Ah, não, eu sou cidadão do Império, eu fui eleito pelo povo, e não sei o quê, eu quero saber o que é isso, quais foram, usado do quê e tal. Aí o cara simplesmente vaporiza ele, acabou. O cara achou que tava o quê? Numa democracia, né? Tem um imperador, ele tava achando que... Não, mas um imperador chamado Rei Vermelho, que costuma fazer joguinhos numa arena, e ele achou que tava numa democracia. Não, mas é que era, o que acontece? Era tipo, todo baseado no Império Romano, e tinha o Senado Romano. ano, entendeu? O problema é o seguinte, o imperador mandava mais. Então, era uma coisa meio que para inglês ver o Senado, né, nesse mundo de Sakaar. A hora que alguém dissesse qualquer coisa que fosse contra os interesses do imperador, o imperador fazia isso, mandava prender. É, o Greg Peck, como vocês tinham falado, ele construiu todo mundo. Então, pô, ao longo da história vai ter governadores, vão ter aldeias, cada aldeia vai ter um líder, sabe? Tem toda uma organização. E tem políticos locais. Esse cara era um político local que, a partir do momento que o imperador não foi mais com a cara dele, mandou o cara pra goela. E é nesse momento aí, nesse momento que o Hulk tá na goela, né? Eu vou evitar piadinhas com goela. É, não, por favor, por favor. Este é um podcast família, não é, mas... Quando se estabelece aí o pacto de guerra, né? Aqueles personagens que o Greg Peck criou pra acompanharem o Hulk, né, durante a história. Isso, é a primeira aparição dele. Os jogadores vão acompanhar ele ali. E eu achei interessante porque tem alguns personagens que ele coloca ali, ele lembrava do Korg da primeira história do Thor, cara. Que tinha esses seres de pedra e etc. e tal, ele pegou, lembrou dele e resolveu colocar um personagem porque ele queria dar uma visão diferente, assim, do tipo, ok, na história do Thor eles apareceram como vilões e etc, mas e se o cara provavelmente não se via como vilão, né? Ninguém se vê como vilão, né, cara? Acho até que nas histórias de quadrinhos até se veem mais do que deveriam, na verdade, né? Então, todo mundo é muito mal por iluminação, né? Matar todo mundo que eu sou mal, porra, cara. Vou formar um grupo aqui, vou chamar de Liga da Injustiça. Sociedade do Mal. Entendeu? E ele quer desmistificar um pouco isso. Então ele colocou o Korg na história lá, que era esse povo, e ele foi além. Ele lia as histórias, segundo ele lia as histórias X-Men contra a Ninhada, e a Ninhada sempre foi retratada como uma raça extremamente maligna, né? Nas histórias do X-Men, apareceu a Ninhada, porra, já sabia que era merda, porque... Sim, a Ninhada é inspirada em aliens, né, cara? Exatamente, né? Não pode vir nada de bom daí. E ele falou que toda vez que ele lia sobre uma determinada raça inteira ser ruim, né, ser do mal, isso acionava um sinal de alerta pra ele, assim, tipo, porra, não, como é que pode, cara? Uma raça inteira, todo mundo tem um instinto maligno ali. A raça é puramente mal. Né? Não ia sobrar ninguém, né? Que os caras iam se matar tudo. Exatamente. Ele falou que não, isso não fazia sentido pra ele. Foi por isso que ele colocou um membro da Ninhada que é sem nome, né? Que não tem nome. Porque nenhuma membro... A Ninhada é uma... Ela é uma colmeia, né? Ela tem uma mente colmeia, elas são coletivas. Exatamente. Então não tem indivíduos ali, né? Não tem nome. Então aparecem seis ninhadas na história e só sobra essa aí. Então ela é ninhada, ela é chamada de ninhada. Aliás, é estranhíssimo ver uma ninhada como protagonista de uma história, cara. É muito estranho, cara. Justamente porque a gente foi habituado ali nas histórias que a ninhada é uma raça puramente má. E o que o Greg Peck foi dizer é que isso não existe, né, cara? Existe uma raça que seja totalmente má do início ao fim. Uma coisa interessante dessa... A Ninhada, pra mim, acho que foi uma das coisas mais interessantes que ele colocou no... Além dos personagens que ele criou, claro. Mais até que o Homem de Pedra. Que é uma clara... É pra fazer todas as comparações possíveis com coisa, né? A Ninhada é muito bacana porque nessa época, nas histórias dos X-Men, já tinha sido extinta a raça da Ninhada, né? Essas eram as últimas sobreviventes. Então a Ninhada, assim como o restante do grupo, ela também é uma das últimas sua espécie, sabe? Isso vai ser importante lá pro Pacto de Guerra. É, pra mostrar o outro lado também, né? Tipo, só aparece a ninhada atacando, né? Os X-Men, mas eles sofrem também, né? E ela tá coada, porque ela é uma mente coletiva, né? Tem uma hora que eles falam, eu vejo que você tá chamando suas irmãs e ninguém responde. Aí, porra, imagina se a vida inteira ela foi uma mente em forma de milhões, milhares, né? E aí agora não tem mais ninguém, só tem ela. Imagina, o que a coitadinha da ninhada monstruosa não tá sofrendo, né? Pois é. Música triste agora. Não, a gente fica sabendo o nome lá do inseto, né? É o Mick, né? Miek. Eu chamei de Mick. É, Mick. Eu sempre chamei de Miek. Eu chamei de Miek também. A Miek que só faz merda, né? É verdade. Miek, ele é o alívio cômico da série. Não, cara, ele é o cara que só faz merda do início ao fim, cara. Eu lembrei de outro nome que o Miek chama, o Hulk, que é péssimo na tradução, cara. Ele chama o Hulk de Two Hands, né? Porque ele tem quatro. Em português, traduziram como bimanual, cara. Bimanual. Por que é isso, meu cara? Deus do céu. Meu Deus, cara. O cara não fala desse jeito, porra. É, não fala assim, né, cara? Não, ele não tem esse palavreado científico, sabe? É, esse vocabulário... Mas a gente tá falando mal do Miek, e pra mim, o Miek, ele é um personagem importante, na verdade. Porque essa história, Planeta Hulk, ela tem um aspecto dela que eu acho que ela lida muito bem com a questão da raiva do Hulk. Tanto ela quanto o Hulk contra o mundo, que é o finzinho dela. E o Miek, ele representa muito essa história da raiva, né? Sim, por que o Hulk sente tanta raiva na história? E o Miek, ele mostra muito isso, né? Ele acaba sendo um personagem importante, apesar de só fazer merda. Eu vou falar mais sobre isso, mas pro final da história. Acho que tem bastante coisa importante aí sobre essa história. Mas aí, pra gente falar um pouco dos outros personagens do Pacto de Guerra, né? Ali, esses que, aliados aí do Hulk, tem um que faz parte desse povo sombra belígera, né? Lá do que a gente falou, mesmo que é a Kaiera, Fortaleza, que é o Heroin. Humilhado. Como é que é? Humilhado, né? Porque é Shamed. É, esse ficou bom. Heroin humilhado. É, até porque ficou pagar, né? Isso, é. E a outra é Eloé, ou Eloy, não sei como é que se chamam ela. Que era filha do cara que tava lá, o senador que tava se achando, né? É, só do Heroin é bom falar que ele não tem o mesmo nível de poder da Kaiera. Não. A Kaiera, ela tem um poder antigo lá dentro do povo dela, é uma coisa meio Avatar, assim. A cada geração, um tinha o poder da fortaleza lá. Naquela geração era ela. Ele não tem esse poder. Ele é um pouco mais forte, só. É, ele é treinado e tal, por um povo lá, etc. Ele é pra ser, no RPG, ele é aquela classe de guerreiro meio... Clérigo meio guerreiro, isso, né? Isso. Meio clérigo, exatamente. E tem essa Eloé, mas é importante pra ter uma visão de como que ela enxerga o grupo de uma forma, enxerga o grupo e o que eles estão fazendo e o mundo de uma forma completamente diferente dos outros, né? Porque ela era... fazia parte ali da aristocracia ali. Ela é da raça dominante, só que ela é aquela que entrou na faculdade, sempre foi da classe alta, entrou na faculdade, chegou à conclusão que o mundo era muito injusto e se revoltou. Ela é de esquerda, né? Ela foi fazer história ou filosofia e resolveu se rebelar. Até a página 2, como a gente vê aí acontecendo muito na nossa vida e que vai acontecer na história também, né? Ela é estudante de humanas, né, cara? É isso. É a pior raça que existe. De faculdade, exatamente. Sendo que eu e o Vitor somos estudantes humanos. Esse é o Léo que eu lembro também, mas tudo bem. o Leandro claramente nota que ele é de exatas, porque ele acha que tem sempre a razão. Porra! Ai, meu Deus. Bom, o Korg, a gente já falou, ele é dessa raça de Homem-Pedras, que tinha aparecido lá naquela primeira edição do Thor, nos anos 60. Mas não apareceu em nenhum outro momento depois? Pior que eu acho que não, cara. É. Até um resgate interessante, porque cada vez que aparece uma raça alienígena, eu fico me perguntando, mas tem raça alienígena na Marvel? Caralho. Eles nunca repetem, né? Eles vão criando outros, né? Eles esquecem. Pô, o cara criou o mundo inteiro e ainda trouxe outras raças que já tinham aparecido antes, cara. Tem um outro da raça da Eloé. É, que é o guarda-costas dela, pô. Isso, que ele era um ex-capitão, bem naquele estilo do Maximus mesmo. Comparado com o Gladiador, ele é um ex-capitão da Guarda Imperial, que caiu em desgraça e aí foi vendido como gladiador. Já que o Hulk não podia ser membro do exército imperial, eles colocaram um personagem assim, né? Depois a gente vai contar quantas vezes a gente falou gladiador nesse podcast. Não, mas eles são gladiadores, Léo. Não é por causa do filme. Eles são gladiadores. Eles tinham... Esses sete, eles tinham passado por um processo seletivo que o líder dos professores lá, dos gladiadores, é o seguinte, ó, tem 20 de vocês. Eu só preciso de 7. Quem sobrar vai ser uma equipe. foi assim. E aí eles tinham uma dinâmica de grupo foda. No futuro vai ser assim, cara. As empresas vão selecionar assim. É, no ramo deles não tem como fazer de outro jeito, né? É, no ramo deles eu até achei meio objetivo, né? O cara ia fazer o quê? O cara falhou na prova de gladiador, vai ser o quê, cara? É, porra, realmente. É, tem um episódio de Gotham que é assim, né, cara? Do é, tem. Eu não queria dar spoilers, mas é verdade. E uma das primeiras provas que eles passam, é essa é uma das primeiras cenas verdadeiramente fodas, né? Sabe? Mostrar que a história não é só massa velho. Eles têm que enfrentar a raça do Korg, né? Inclusive o irmão dele. O Korg tem que matar o irmão, né, cara? Porque ele já tinha sido dominado lá pela... Tava todo dia em lava e já tinha sido dominado lá pelo... Seja lá o que for. Pelos discos de obediência. É, isso. E eles tinham que matar pra provar que eles não tinham obediência somente ao Império, etc e tal. Cara, é isso aí, tu já vê que é meio foda que os caras vão ter que fazer umas merdas, assim, na história pra... Pra sobreviver, a história é muito sobre isso, né? Muito sobre sobrevivência. E eles matam, o Korg fica pensando lá, eu não posso matar, é meu irmão, eu prefiro morrer. O Hulk resolve isso de uma maneira muito criativa, ele pega o Korg e gira como se fosse um bastão. É, pronto. E quebra os outros caras. Não, e depois o Korg até fica se chamando de um matador de irmão, né? Alguma coisa assim. É, né? Ele fica sentindo. O cara não mal. Fez nada, mano. Ele só foi jogado. O matador de irmão, o que você fez? Ah, me jogaram, eu matei os irmãos. É, na verdade, o Hulk, ele, por algum motivo, o Hulk não consegue quebrar os caras sozinho. Aí ele descobre que o Korg consegue. Aí ele usa o Korg de bastão de beisebol. E nisso, eles acabam ganhando o status de gladiador. E o que o Greg Pak queria o tempo todo na história, que era colocar uma roupinha de gladiador do Hulk, né? Ah, é verdade. Desde o início ele tava querendo isso. É, por algum motivo alguém achou que o Hulk precisava de uma armadura. E aí todos eles já estão devidamente uniformizados. O Hulk ganha aquela armadura super fashion dele, que é só um braço, assim, protegido. Ganha um machado também, porque obviamente sem um machado ele seria muito inofensivo. Não, até porque a ideia, como a gente falou no início, quando visualizaram a história, foi o Hulk segurando o machado era uma das visões que o Joe Quesada tava passando lá pro Greg Pak, né? A gente vê que o Joe Quesada é criterioso, né, cara? Olha, eu tenho uma ideia pra uma história, vai ser uma história revolucionada. Tá, qual é o guideline? Não, o guideline é o Hulk com o machado. Não, o que acontece? Não sei, cara, dá um jeito de fazer uma história que o Hulk apareça com o machado. Pois é. Tá bom, liberdade criativa, né? É, dá um jeito de fazer uma história que o Homem-Aranha não precisa mais ser casado com a Mary Jane. Pacto com o Mephisto. É um jeito aí. De liberdade criativa não é exatamente o que pensaram quando criaram o tema. Aí eles são mandados como uma exibição. Esse aí já começa a misturar meio gladiador, meio reality show. Aquele reality show, aquele filme Gamer, chegaram a ver? Não. Gamer é um filme que tem um videogame da vida real. É os caras se matando e tudo televisionado. Todo mundo fica assistindo. É um pouquinho diferente porque os jogadores controlam o cara, enfim. Não, olha só. Tem um grupo que as pessoas ficam se matando, todo mundo assistindo, e a referência que você usa é Gamer. Ué, tu nunca viu nada chamado de Jogos Vorazes, não? Negócio que... Não, mas é o Battle Royale, sei lá. Fácil, não, cara. pode ser. Pra qualquer cara. Um do que Gamer. Eu lembrei de Gamer. Okay. Não, eu lembrei desse filme também. A diferença é que realmente os caras são controlados, assim. Isso. Tem um cara que controla o... Eu lembrei por causa dos discos de obediência, eu acho. Ah, ok. Tá. É, porque são controlados. E aí eles são mandados pra floresta, com uma forma de exibição, pra lutar contra umas coisas que eles chamam de ferobos. Caralho, cara. É, que eles não explicam em momento algum da história o que é, mas dá a entender que são robôs selvagens. O Wildbot virou Ferobots. Ferobots. Eles dão a entender, em algum momento na história, que são robôs selvagens, que estão soltos pelo mundo. Eu acho que são robôs que caíram pelo buraco de minhoca e tecnologia de outros mundos, que não tem controle, e que estão ali estragados, enfim. Só na verdade, são tudo. Transformers selvagens, entendeu? Foram criados longe do Optimus Prime, que estão ali pra apanhar do outro. Na verdade, a melhor descrição, porque aparece na série, é essa mesmo. Na verdade, eles estavam tocando terror até é o Hulk chegar, né? Aí quando isso. O Hulk chega é que acaba a graça. E eles estão tocando terror nas vilas que ficam mais longe da cidade imperial lá, da parte urbana. Não, e se você tá ouvindo isso, acha que foi uma sequência foda de luta, são duas páginas. É, isso. Não, o Hulk é exatamente o que o Hulk leva pra derrotar. Assim, o Hulk, o Korg dá uma ajudada ali e tal, mas basicamente... Mas todas olham... Todas as lutas, é por isso que eu digo, essa história não é só uma porrada, porque todas as lutas são isso, é duas páginas e a história continua. E aí até depois eles falam que isso era uma praga que tava assolando o mundo, e o imperador tava meio que usando como desculpa essas exibições pra botar os gladiadores pra tentar conter isso, porque ele não tava dando conta. Né? Aí começa a parte que eu acho mais interessante, pelo menos, né? Que é a parte política, né? Não, com certeza. Da história e tal, do planeta e tal, que o pessoal que quer se livrar desse imperador aí, né? É, mas aí dá um tiro no pé. Eu entendo o raciocínio do imperador, mas tem um tiro no pé aí, né, cara? Ok. Ele manda os caras pra lá pra resolver um problema pra ele. São indispensáveis. Se eles morrerem, melhor. Não tem o que se preocupar, não. Só que ele não parou pra pensar que ele também podia estar construindo a fama desses caras aí pra depois se virar contra ele, cara? É que é exatamente o que acontece, né? Então, será que ele também não previu isso, cara? Ele teve o quê? Aula com o Reed Richards, com o Tony Stark? De não prever consequências das paradas? Ele teve aula com o Joaquim Phoenix lá naquele, no Gladiador, não é? Ah, yeah, é verdade. Entendeu? Que o cara, porra, só vai criando a fama do Gladiador. Ele viu o filme pela metade, ele não viu o final. Ele teve aula com o Thanos, cara. Ele teve aula com o Thanos. Sempre se sabota, sabe? É, pois é. Depois que eles derrotam os Feroboas, eles estão num banquete lá do povo daquela vila. O Hulk, a fama do Hulk já tá espalhando e todo mundo já chama de Cicatriz Verde. E um grupo de rebeldes, da mesma raça dos imperiais, mas rebeldes, invade o banquete e diz: ah, Hulk, a gente veio te libertar. Cicatriz Verde, a gente veio te libertar. A gente precisa de você pra nos liderar pra gente derrubar o Rei Vermelho. E o Hulk olha bem pra eles e diz: foda-se vocês, vou terminar minha janta. Que isso, tô comendo aqui, você vem me atrapalhar. Que derrubar ele, velho? Que derrubar o quê, cara? Deixa eu comer em paz. Muito bom. Os caras bom. Não conhecem o Hulk bom, mesmo. É, exatamente. Pô, pelo amor de Deus, tô aqui comendo, você vem com esse papo de derrubar, não sei o que, fazer nada disso. É, não, e o Hulk fala, cara, assim, ó, me chamam de monstro, aí me chamam de herói, aí daqui a pouco me chamam de monstro de novo. Vocês vão fazer a mesma coisa, cara, eu vou cuidar da minha vida, pra mim tá bom. Eu tô aqui, por enquanto tô sendo paparicado, depois que a maré mudar eu me viro. Vocês se virem com os problemas de vocês, entendeu? É, foi um problema de timing, cara. O cara chega no meio de um banquete pra tentar convencer o cara largar, chuta tudo pra alto aí, vem cá, me seguir. Não, timing. Não, vocês repararam onde tava o guarda-costas? Ah, o guarda-costas tava pegando a mulherzinha lá. Ele tava dando uma zinha. Tava pegando a mulherzinha. Enquanto essa confusão toda aconteceu, ele volta, a mulher já foi presa. É, até porque... Ele tinha sido escolhido. Ah, a menina rica lá escolheu você pra dar prazer pra ela e... É, caiu nesse papinho. Ele tinha que trabalhar. É, ele foi lá dar uma zinha, enquanto isso levaram lá a protegida dele, porque é aquilo também, né? Vocês são gladiadores, estão fazendo sucesso e tal, mas essa daqui é rebelde, essa vai presa. E aí levaram ela, a Eloé foi presa. Esperavam que o Hulk fizesse qualquer coisa, o Hulk olhou e... ele até chega a esboçar alguma reação, tipo, não, leva ela não, ela tá com a gente. Mas ela tá puta do Hulk não ter feito nada, né? Ele chega a interceder, por ela ele intercede, né? Por ela, mas ela fala, não, tô com ele não, tô com ele naquele orgulho, né? Não, tô com ele não. Ela é de esquerda mesmo, cara. É, pois é. Me leva lá que eu também quero ir pra... Que eu também quero é a sininho, cara, é a sininho. Olha só. A sininho sumiu a hora que o bicho pegou, cara, a sininho sumiu. É, tá pensando o quê? Vem pra Porto Alegre, cara. Uma outra vila lá e leva um Hulk, o cara esse ali dos Grandes, no mesmo papinho aquele que é o Primus, como é que é o nome do cara aquele? Tem com o Maximus. Ó, a gente vai ficar fazendo assim. Vou ficar, não, o Léo fudeu, o Léo cagou o podcast. Mas o plano é ter Hulk barra Gladiador. A gente tá comentando duas histórias e um podcast só, pô. É, podcast bônus, dois e um. O líder lá dos Gladiadores, ó, Hulk, é que, ó, fica conosco, até dos meus, que tu vai ter tudo que tu quiser. E aí leva ele pra uma salinha cheia de meninas lá, só que nisso ele acaba entrando na outra e tá a Kaiera esperando por ele pra dizer o seguinte: olha, tem uma parte do planeta aí que é mais sem ninguém, ninguém vai te incomodar, vai pra lá, eu não conto pra ninguém que tu foi, fica de boa lá e não incomoda mais, porque ela já tava vendo que ia dar merda se ele ficasse por ali. O que demonstra que a Kaiera é bem mais inteligente do que o próprio imperador, né? Não, total. Ela é uma das poucas pessoas sensatas fatos durante toda essa história. É verdade, é verdade. Ela já avisa, ó, vai lá, vou virar aqui, vou fazer de conta que não vi. Eu desligo o teu disco de obediência. Exatamente. Some lá para as terras devastadas, que lá ninguém vai te incomodar, entendeu? É, porque ela, na verdade, ela já tava prevendo que o negócio tava ficando feio, né? Caramba, então, tipo, para ela também era interessante que o Hulk saísse de cena, porque ela já viu que ele era poderoso e ia derrubar tudo que ela acreditava, né? E vamos falar a verdade, não precisava ser exatamente um gênio para prever isso, né, cara? É, mas nesse momento da história, só ela percebe isso. É, pois é. É, e ela também não. Ela até tenta matar ele e não consegue, ele segura ela. E já tava rolando. Mais ou menos. Já tava rolando um clima também. Eu vou te matar, não vou. Já tinha. Tenta ali. Mais ou menos, né? Tenta num quarto todo enfeitado na cama, pô. É, e com aquela roupinha dela lá que. Não, mas a roupinha de batalha dela, o fio dental de batalha. Fio dental de batalha, lógico. Aí o Hulk manda o mesmo papo pra ela: olha, é o seguinte. Não sei pra vocês, mas pra mim tá bom. É, exatamente. Tá legal. Eu não vou porra nenhuma, entendeu? Como é que ele diz assim? Essa gente sabe do que o monstro gosta, né? Então fala que eu sou um monstro mesmo. É, exatamente. Abre a cortininha e vai pro quarto que tem as meninas lá. O Hulk, na real, é um baita de um tarado, né? Cara, em várias histórias já apareceu isso. Essa cena lembra muito o Futuro Imperfeito, sim, né? Sim, total. O maestro com as menininhas. Tem uma página do Futuro Imperfeito que é pornográfica, cara. É o Hulk num trono e umas 50 mulheres em volta, seminuas, cara. Todas cansadas. Todas cansadas, exaustas. Imagina, né? É o Hulk, cara. Porra. Ah, elas deveriam estar mortas, na verdade, né? É, né? Tá cansado, tá todo lucro. Aquelas ali, acho que sobreviveram. As mais fortes. Depois disso, o próximo desafio deles é, de novo, na Grande Arena Imperial, e aí entra mais uma cena parecida com aquele filme, que eu não me lembro o nome agora, então não vou ficar citando. É o Gamer? Não, não. O Gladiador. Ah. Mais uma cena, que aí eles são mandados para a Arena Imperial e já é o Imperador tentando matar eles, mais ou menos como acontece no Gladiador, naquela cena em que eles vão reproduzir uma batalha famosa lá, que é para massacrar os caras. Que os não, caras mas vão... é, o Imperador tenta matar eles de forma bem discreta, né? Usa uma nave imperial, todo mundo sabe. É um canhão apontado para ele. Não, é uma bomba, cara. Ele larga uma bomba em cima do Hulk e... E a bomba tem os escritos lá, tem até o nome lá. Pra ninguém ter dúvida de que é uma bomba imperial. Exatamente. E outro, a arena tá cheia, né? Se essa merda explode, não ia matar só o Hulk, né? E uma coisa que a gente tá esquecendo, e aí o Hulk, obviamente, sobrevive. É isso, né? Sobrevive. Não, ele pula pra agarrar a bomba e mais ninguém morrer, né? Exatamente. Ele intercepta a bomba antes que ela chegue na arena e sobrevive. E quando ele volta, ele destrói uma série daqueles robôs. Como era o nome deles mesmo, Vitor? A Guarda da Caveira são esses robôs que não eram no planeta. Eles depois é explicado nos apêndices que eles vieram de outro lugar, pelo buraco de minhoca, mas são robôs que dão a entender que são a arma mais poderosa do Imperador. Eles têm os canhões laser, super criativo o nome. É o BOP do Imperador. Isso, exatamente. É o BOP do Imperador. Exatamente. Eles usam até preto, né? De preto. Aí. E da caveira, né, cara? Guarda da caveira. Olha só, é o BOP do Nada se cria, né? Tudo se copia. É a tropa de elite do Imperador. Até tem uma hora que o guarda-costas lá da Eloé tá ferido, vai morrer, e essa cena é até legal. E o Heroin fala pra ele: eu sou um sacerdote, saca? Você quer uma prece? E o cara fala: não, eu quero uma espada. Exatamente, você quer uma prece? Não, me dá uma espada. Pô, sensacional. Então, termina, o Hulk destrói, né, esses robôs todos, assim, e massa velho demais, ele termina dando um urro cheio de lança espetada nele, entendeu? Careca, né? Explodiu a bomba, né? Pronto, ganhou o Big Brother, né, cara? Ganhou o Big Brother ali. A galera foi um delírio com ele. Até é legal que essa guarda-câmera são robôs, aí eles ficam o tempo todo, né? Inimigo no alvo, inimigo selecionado, inimigo derrotado, inimigo aprisionado. Aí eles falam pro Hulk, né? Inimigo derrotado. Aí o Hulk levanta e os caras, inimigo furioso. Exatamente. Tem umas sacadas legais nesse. E é bem isso. Aí quando o Hulk derrota a guarda-caveira todo arrebentado, só dá a Kaiera e mais um outro centurião lá do Imperador com os olhos arregalados, assim, e a multidão vai à loucura, né, cara? Como eu falei, virou. É uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar também, não sei se a gente ainda não comentou. é que existia uma profecia, né, do filho de Sacar, né, que viria para libertar o povo. Isso, tem todo o background religioso, né? Exatamente, tem essa profecia, e também tem a profecia de que esse filho de Sacar poderia ser também o destruidor de mundos, né, o Windbreaker, aquele que viria para destruir o planeta. E a história fica nesse meio termo entre o que, que é o Hulk? Ele é o salvador de Sacar ou ele é aquele que vai vir para destruir o planeta? Tem uma dubiedade sobre o que seria o filho de Sacar, inclusive. Exatamente. Se ele existe ou se ele é uma coisa para encontrar dentro de nós. Até o Heroin fala várias vezes sobre isso, né? Seria blasfêmia acreditar que é alguém que realmente de carne e osso e tal. E nisso, né? Será que ele vem para salvar ou para destruir, né? Então, a própria profecia tem esses dois lados, assim. Tem gente que interpreta de um jeito e tem gente que interpreta do outro, né? E aí, tem um resumo, a gente já falou um pouco aqui sobre a história deles, né? Cada um começa a contar a sua história ali, a Ninhada conta a história dela depois, quando eles estão reunidos novamente, a Ninhada conta a história dela, o Corre conta a história dele, até resgatando lá. Eu acho até legal que ele desenha, tenta emular lá o traço do Kirby, né? Quando foi a primeira história do Thor. O Hulk conta também um pouco da história dele, né? Sua origem, né, praticamente. Origem dele. E é quando o Mieck realmente propõe que eles se tornem Warbound, né? O Warbound, o pacto de guerra lá. É, porque nisso tinha morrido já o outro Rosinha, o guarda-costas da Eloé, né? Isso, ele tinha morrido. E aí eles fazem esse pacto de guerra, né? De um defender o outro, um morrer pelo outro, etc. O Hulk, óbvio, deixa todo mundo na expectativa, ele é o último a aceitar o pacto de guerra. E a partir dali fica consolidado esse grupo, né? E a última cena dessa edição, eles pensam, bom, a gente tem que botar esse Hulk pra brigar com alguém bom, alguém que possa realmente fazer frente a ele. E eles mostram uma criatura que tinha passado pelo buraco de minhoca também, e eles tinham capturado, que é ninguém menos que o Ciclista Prateado, né, cara? É, que eles chamam de o Selvagem Prateado, né? Selvagem Prateado. Silver. Um parêntese aqui, né? Falar rapidinho que no desenho do Planeta Hulk, que é bem legal também, não tem o Surfista Prateado. É porque é uma parte bem à parte da história, assim, cara. Ele tem uma função. Substituíram o Surfista Prateado. É, o Bill Raio Beta, ele é o, digamos, o herói que é capturado pelos imperiais pra lutar contra o Hulk, né? Ah, então deu merda nos direitos autorais. Eu também acredito que tenha sido isso. Mas se bem que desenho, né, a gente nunca sabe os direitos também, porque não segue a mesma linha dos filmes. Não, né, mas o desenho do Surfista que teve anos atrás era da Fox, de repente ainda tá com eles. Pode ser. Mas assim, terminando o parênteses, a luta do Bill Raio Beta com o Hulk é muito foda também. Também é. Não, o desenho em si, o desenho Planeta Hulk é muito legal também. Vale muito a pena. Tem algumas diferenças assim, pequenas, não... mas muito bom. Não vai ser profundo como uma história em 13 partes e etc. Não vai ter tanta violência, bro. Tem bastante violência, cara. Mas é bem legal, cara. Eu também gostei bastante. Do desenho. Vale muito a pena aí quem leu o Planeta Hulk ou quem ainda não teve a oportunidade de ler, mas assim, é fácil de encontrar o DVD, Blu-ray aí do Planeta Hulk, do desenho, muito bom. Voltando à história, eles são mandados de novo na arena, né? Aí já com o pacto de guerra formado, já com essa promessa de lutar até o fim, e justamente para encontrar o Surfista Prateado com o disco de obediência é instalado e é feita uma recapitulação pelo Surfista dizendo que ele também acabou caindo pelo buraco de minhoca lá numa das andanças dele e aproveitaram-se da fraqueza lá que o buraco de minhoca causa em todo mundo e implantaram um disco nele antes que ele pudesse reagir. Tem um detalhe na história que eles dizem que o Surfista tá pintado porque uma das versões da profecia diz que o filho de Sacar seria prateado também, então era uma coisa blasfema ele vir pintado. Eles achavam que ele tava pintado de prata, né? Não era prateado. O que eu fico imaginando nesse momento é, caraca, o cara tá em outro planeta, já se livrou de todo mundo, então quais são as chances do cara dar de cara com o conhecido dele ali na arena pra brigar, cara? Não, um conhecido não. Ele considerava o surfista um amigo. É, não, é. Ele fala em alguns momentos, né, quando ele diz que ele se refere aos defensores, o grupo que ele participou, etc. Ele chega a falar que o surfista era o único que prestava dali, né? Não, é assim, e um dos poucos amigos que podem encarar ele, né? Isso, tem essa também. Não, e vocês repararam que o surfista, ele já aparece com a prancha usada como escudo, né? Eles botaram ali umas hastes ali, que ele usa a prancha como escudo, né? Usa uma massa, uma espada presa nas costas, e a prancha é o escudo dele como guerreiro. Pessoal, muito bacana, diga-se. Muito maneiro. É. Eu só fico me perguntando o que eles usaram para parafusar as hastes na prancha, né? Ah, cara, nunca super bonder, né? Nunca me perguntei isso, mas... Faz super bonder, cara, tá só colado, mano. Eu sempre tenho essas dúvidas de ordem prática, sabe? Se tá parafusado na prancha, essa merda, é a prancha indestrutível, como é que eles conseguiram? Caralho, é o Sheldon. Não, porque se segurar voando a tal velocidade, iria partir o corpo dela em três. É o Vitor. O Vitor é o Sheldon. Eu tenho a resposta. Ventosas. Ventosas. É, e uma outra coisa que aparece na história também, assim, dentro desse aspecto religioso, e que não é explicado, pelo menos não na história, por que acontece isso, não nesse ponto, é que um dos caras que tá lá arrumando a areia da arena, um dos escravos, ele percebe que onde o Hulk sangrou, depois de tudo que ele tinha passado no dia anterior, começou a nascer uma planta verde, uma planta rara que não nascia mais, ela começa a nascer do sangue do Hulk. O que favorece, né, a profecia, né, pro lado do Hulk, né? É um dos motivos que eles começam a achar que ele é mesmo esse tal de filho dessa cara aí. Cara, e aí o imperador já tinha que, já, cara, porque a galera já tava gostando dele, porque ele era um ídolo lá da porrada. Cara, se levar pro lado religioso, caralho, cara, era pro imperador já ter trocado de planeta até, cara, porque quando vai pra esse lado, já era, meu irmão. É, não tem o que fazer. Bom, aí você já tinha um comentário, começou a abrir com o surfista obviamente deu porrada em todo mundo, porque os mais novos talvez não saibam, mas o surfista é sim um dos personagens mais poderosos da Marvel, né? E aí ele sai na mão com o próprio Hulk, só que o Hulk bate tanto nele que ele acaba voltando à lucidez por um minuto e consegue... Eu não me lembro como é que ele consegue. Não, na verdade, o Hulk, ele quebra. Ele dando porrada no surfista, ele quebra o disco de controle. O Mieck, na verdade, ele tem um momento de brilho aí nessa história, né? Ele vai atacar o surfista. Não é nem o Mieck, é o Heroin, né? Ele vai atacar o surfista e o surfista se protege dele, levanta o escudo pra se proteger dele. Quando levantou o escudo, o Hulk não pensou duas vezes, cara. Deu-lhe uma traulitada lá que acabou quebrando o disco de obediência. E isso é o mais... E volto a falar da história da raiva, né? De como isso é muito evidente. Essa raiva do Hulk durante a história toda é que ele quebra o disco de obediência. Ou seja, acabou o problema, né? O surfista prateado, amigo. O surfista prateado fala pra ele: você quebrou o disco, obrigado. Eu tô livre, obrigado. Antes dele terminar de falar obrigado, o Hulk continua enfiando a porrada nele, cara. E vai batendo. Até que o Korg tem que dar uma segurada. É, não. Se o Korg não segura, ele tinha feito... Ele tinha amassado a lataria do surfista ali mesmo, né? Enquanto o surfista tá desacordado, a Kaer, a mando do Rei Vermelho, do Imperador, traz a Eloé e outros rebeldes capturados até o Hulk e diz o seguinte: olha, Hulk, lembra aquela proposta que eu te fiz lá enquanto era só nós dois? Vou te fazer de novo, mas agora tem uma condição. Mata essa rebelde aqui e tu pode e vocês estão livres, todos vocês, mas tem que matar ela e esses outros rebeldes. E aí o Hulk olha pra ela e diz: ah, piada, né? Não vou fazer isso. E o Primus diz: não, vai fazer, vou usar o disco de obediência e eu vou fazer vocês matar os rebeldes na frente do povo, porque ele queria o quê? Queria desmoralizar o Hulk na frente das pessoas que estavam assistindo, né? Mostrar que ele era um monstro, enfim, fazer ele matar os rebeldes. Só que, nesse meio tempo, o surfista acorda e usa o poder dele pra desativar todos os discos de obediência. Todos na arena toda. Na arena toda. Imagina a merda, cara. Imagina a zona, todo mundo se liberta e praticamente destrói, né, a arena ali. E na minha opinião, cara, é aí que a história começa de verdade. É aí que a história começa de verdade, porque aí o que a gente vê é o Hulk, ele praticamente bota a arena abaixo, como o Léo falou, eles destroem a arena, e eles saem por sacar, levando todos os rebeldes, escravos, todo mundo que eles libertaram quiserem se juntar a eles. Eles meio que viram um protetor dessa galera, né? O surfista olha pro Hulk e diz: Hulk, lembra que quando a gente se encontrou pela primeira vez, você me pediu pra te levar pra outro planeta, um lugar que você quisesse ficar, se você pudesse ficar sozinho, que era mais ou menos o que os Illuminati queriam fazer, né? Então, posso fazer isso agora. Posso te levar pra Terra ou te levar pra outro lugar, você não precisa ficar aqui. Vem comigo. E o Hulk diz: não. Olha, pô, eu cheguei, esse é o meu planeta, que é meu lugar, tô em casa. De novo, aquele papinho, tô de boa, cara, que não tá legal, dou umas porradas, tem uns caras aí pra eu brigar, fazer um exercício, mas eu sou mais forte. Legal. E o surfista vai embora. Eu acho que faz muito sentido, cara. Ele já tinha dito isso antes, que ele tava de boa, e a outra, a última vez que tentaram levar ele pra um lugar tranquilo, né? Um amigo resolveu levar ele pra um lugar tranquilo, deu certo, né, cara? Não, e esse, pra mim, é o fim do primeiro arco, né? Esse Planeta Hulk é dividido em alguns arcos, que eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas esse é o fim do primeiro grande arco do Planeta Hulk, sem ser lá o prelúdio, né, que a gente comentou. E pra mim é muito coerente, cara, porque nesse planeta o Hulk se sente protagonista. Tem um momento lá no começo da história que ele diz pro Mieck que a ninhada entrega que o Hulk é um humano, porque todo mundo falando qual é a sua raça e tal, ninguém sabe qual é a raça do Hulk, né, ele é único, né. E a ninhada diz: não, ele é humano, mas ele não quer admitir, ele tá transformado em outra coisa. E o Hulk diz: não, vocês nunca vão ver a cara do Banner. Ele fala: ah, porque não sei o que é o Banner. Mas que é o Banner? Não, vocês nunca vão ver a cara dele, porque não ia durar um minuto. E nessa história, no Planeta Sakaar, o Hulk, ele é o protagonista, sabe? Ele é o dono da própria vida. Ele não precisa do Banner pra porra nenhuma, sabe? É interessante ver isso, porque como a gente falou no início, né? Por exemplo, você teve o Hulk ainda nas histórias do Bill Mantlo, se eu não me engano, em um momento o Banner controlou o corpo do Hulk, né? Até na fase do Peter David, o Hulk tinha um lado não tão científico como o Banner, mas ainda era o Banner ali no controle, né? Tinha influência das outras personalidades e tal, mas era ainda o Banner no controle. Nesse caso, não. Em Planeta Hulk, é o Hulk mesmo no controle. Não, não, não tem influência nenhuma do Banner. Nada. Ele não é burro, mas é o Hulk. O Banner, ele mal aparece na história e ele aparece muito rapidamente, bem mais pra frente, e fica meio claro que ele também tá em paz com aquilo ali, entendeu? Ele também aceitou de boa o que tá rolando, e porque o Banner é um cara perturbadaço, né, cara? É lógico, né? Tu acha? É a definição de perturbadaço. Só que ele vira, cara. O cara é esquizofrênico, mano. O Banner tem o mesmo problema com o Hulk. Ele também quer ficar sozinho, em paz. Ele quer se livrar da maldição, né? E lá em Sakaar, os dois conseguiram o que queriam. O Hulk conseguiu um lugar pra ele ficar... pra ele ser quem ele é, entendeu? Pra ele assumir o lado verde dele. E o Banner conseguiu não precisar se preocupar com mais nada, sabe? Então, pra mim, essa história é legal por isso, sabe? É uma história realmente do Hulk. Não é a maldição do Hulk, o médico e o monstro. Não, é o Hulk. Estamos vendo o Hulk lidar com problemas dessa nova vida dele, assim. É bacana. E isso, pra mim, nesse final do arco com o surfista, fica bem claro. Ele diz com todas as letras, né? Não, cheguei, tô em casa. Pode ir que eu me viro. Esse final de arco também é aquilo, né? O Greg Pegg introduz o surfista prateado na história, que é um elemento novo, que na verdade só serve, assim, pra ter o massa velho, a luta com o Hulk, e pra acabar com esse negócio de disco de obediência, né? A história tinha que tomar um outro rumo. Então o surfista liberta todo mundo. Ah, então agora a gente tem o surfista pra ajudar a gente a detonar o Imperador. Não, o surfista vai embora também, porque ele é poderoso demais pra essa história, vai desequilibrar. Então, ele fala que ele tá enfraquecido. Já tira o surfista, né? De novo. Não, o surfista é enfraquecido, cara, é o nível do Hulk, né? O surfista enfraquecido era... O surfista enfraquecido já daria uma porrada em todo esse pacto de guerra aí. Nisso a história continua com o Hulk e toda essa galera que ele libertou lá da arena, e mais um povo que ele foi agregando os vilarejos, fugindo da cidade imperial. Eles estavam, a arena era na cidade imperial, como se fosse a Roma, né, a capital do império, e eles estão fugindo. É a cidade da coroa, que eles chamam. Cidade, né? Da coroa, exatamente. Eles estão fugindo cada vez mais pra dentro do planeta e estão sendo perseguidos pelo exército. Nisso eles encontram uma vila em que o Mieck se lembra da infância dele, né, a infância dele desde que era uma pequena larva apenas, e ele lembra que aquela terra, na verdade, era do pai dele, porque os insetos Atlantos é que são a raça nativa do planeta Sakaar. Os imperiais são a raça que colonizou o planeta Sakaar. Os nativos são os insetos. E ele lembra do pai dele, que era o rei, né? O rei na concepção insectoide da coisa, né? Ele era um macho reprodutor, né? Ele reencontra a colmeia dele, né? Que ele chama, né? Isso, né? E nesse flashback ele lembra que os imperiais tinham prometido aquele pedaço de terra pro pai dele depois que o pai dele lutou na guerra contra os espinhos, que eles não explicam o que que é, mas depois a gente vai saber o que que é. Só que, na verdade, não. O imperador mandou estabelecer controle imperial, né? Da raça imperial sobre a maior parte possível de terra, próximo aos recursos e tal, vocês têm que sair. E o pai do Miek diz, não vamos sair. Eles matam o pai do Miek na frente dele e botam fogo na colmeia, nos irmãos. Eles matam toda a família do Miek. Por isso que ele passa a história dizendo que ele é o Miek sem colmeia. Só que quando ele chega nessa vila que tem lá hoje, nesse lugar que era a terra dele, ele descobre que os caras que estão lá, o líder da aldeia, que tá se fazendo de coitadinho, que tá pedindo ajuda pro Hulk pra enfrentar os Feralboas lá, na verdade tá mantendo a família do Miek, que sobrou, como escravos também. É, o cara que tava ali meio que de bonzinho, né, querendo ajudar e tal, tava mantendo lá a galera. É aquilo, o Greg Peck, ele quis mostrar muito essa relação de uma aristocracia convivendo com escravos, né? Então, né, nem todo mundo é muito legal, nem aquele cara ali que estava ajudando eles ali era bonzinho a ponto de não ter escravos, sabe? Não escravizar uma raça e tal. É tudo uma luta de classes, né, cara? Uma vez eu estava no colégio, eu tive uma aula de geografia, o cara estava explicando Israel, Palestina, e o cara estava dizendo, não tentem escolher um lado, porque imagina que vocês estão na casa de vocês, que o pai de vocês comprou, ou que o avô de vocês comprou, ou que o bisavô de vocês comprou, aí chega um índio tupi-guarani para vocês e diz, sai, a casa é minha, a terra é minha, vocês vão sair? Vocês não vão sair, mas o índio está errado? Tá, não tá, enfim. É complicado, cara, e é mais ou menos o que acontece nessa história. Você tem uma raça colonizando o planeta, que domina o planeta, mas que também são aldeões, quer dizer, não é assim, são maus. E você tem a raça que foi escravizada, que foi oprimida, que era a raça nativa do planeta. E aí ele mostra o tempo todo na história essa luta de classes, né, e de que maneira que eles vão tentar alcançar algum tipo de harmonia, né, ao longo da história, à medida que o Hulk vai libertando todos eles. Como o Leandro falou, o Greg Peck trabalha bem isso que o Leandro falou um pouco mais pro começo, né? Nenhuma raça alienígena poderia ser inteiramente má, né? Então a raça imperial também não é inteiramente má, ela é a raça dominante. E a raça do Miek também não é inteiramente boazinha, ela também tem, como começa a aparecer agora daqui pra fim da história, ela também vai ter problemas, né? Ela também vai fazer coisas erradas na história, né? Essa parte do Miek é bem legal, assim, do povo dele e tal, e mostrando esse domínio aí dos imperiais, né? E é um momento que ele também aparece um pouco mais, né? Tipo, em várias partes da história, o Hulk dá um pouco, assim, chance pros personagens aparecerem, né? Tipo, eles têm, cada um tem sua história, cada um tem seu background e tal, e vai explorando isso, né? O Sakaar é um planeta com várias raças, então aproveita e mostra o que é cada uma, né? E a última página dessa história, eu acho que é bem interessante, os dois últimos quadrinhos, na verdade, é que fica bem legal, mostrando um pouco disso que o Vitor falou, sobre ninguém ser inteiramente bonzinho e tal, é que eles chegam lá na vila devastada, né, pelo pacto de guerra lá do Hulk. Eles se encontram lá com o cara que era o prefeito, ou sei lá, o que é o manda-chuva da vila, e ele começa a perguntar, e aí, vocês viram algum monstro? Vocês viram algum monstro passar por aqui? Aí ele olha e ele diz que monstros era a única coisa que ele viu, e ele tá olhando pro reflexo dele na armadura do cara que tá de frente pra ele, né? Ele faz meio que o meia-culpa, né? Exatamente, que monstros foi a única coisa que eu vi, né? Por ter escravizado o povo do Miek. E o Miek, ele começa a falar uma coisa, uma frase que ele repete muito na história, e pra mim é uma frase bem emblemática, uma frase muito forte, que ele diz, nunca parar de fazer eles pagar, porque ele falou errado, assim. Ele repete muito isso na história, até em Hulk contra o Mundo ele repete. E isso é muito forte, porque a partir daí a história toma um sentimento de vingança, começa a ser uma história muito mais sobre vingança do que sobre propriamente porrada, sabe? Já deixa de ser sobrevivência já, agora eles querem também se vingar, querem fazer, como o Miek fala, né? Fazer eles pagar. E enquanto eles estão fugindo, tá mostrando que tá acontecendo revoltas na cidade da coroa, e o imperador tá suprimindo na base da porrada, né? Tá botando fogo na galera, tá usando armadura lá e incinerando todo mundo que se levanta contra ele. Então, esse imperador tava pedindo, né, cara? O cara tava criando todos os elementos, ele tá fazendo um checklist, todos os elementos necessários pra ter uma revolta, um golpe contra ele, né? Ele tava fazendo checklist em tudo. Se tem um personagem que não é preto e branco, digamos, não tem o lado bom e ruim, é o imperador, né? Ele só é mostrado como ruim, né? Que não tem nuances de cinza, né? Ele só é mostrado como aquele imperador que é mais é que o povo se foda e mata mesmo. Inclusive... Ele instiga você a torcer contra ele, né? Deixa eu até me antecipar um pouco, a gente não vai depois entrar em detalhes sobre o Hulk contra o Mundo mesmo, então deixa eu só comentar sobre isso. Em Hulk contra o Mundo conta um pouco da história do Heroin, né? E uma das missões que o Heroin é visto como humilhado por uma série de coisas. Uma delas era de que ele tinha sido mandado para matar uma criança, e ele não matou essa criança, assim, ele não conseguiu, né? E essa criança viria a ser esse imperador aí, que tá fazendo uma porrada de merda. Quer dizer, caso o Heroin não tivesse sido um fracote, tivesse matado a criança, poderia ter evitado muita coisa, né? Era outra culpa que ele carregava, né? É aquela velha história de, se você pudesse matar o Hitler quando o Hitler era pequeno, você não, mas ele não tinha como saber o que o imperador ia ser, né? É, claro. É, mas quem mandou matar já tinha uma leve ideia. Matar podia ter ido lá matar, né? Cara, o cara tava ali pra isso. Tem alguém pra fazer o serviço, cara. Pô, é pra isso que ele era pago, ou não, sei lá. Bom, também nesse meio tempo, depois que o Miek descobre que o resto da colmeia dele, que ele achou que tava extinta, que tem os outros insetinhos iguais a ele, os insetinhos, depois que ele liberta os insetinhos, na Miek, você agora é o rei, você tem que mudar. E ele sofre uma metamorfose e acaba evoluindo, digievoluiu. Quem é que lembra disso? Digievoluiu. Não é do meu tempo, não. Nessa época eu já trabalhava, já já era um pouco mais crescidinho, mas eu me lembro. Aí ele acaba evoluindo, ele vira um inseto bem mais B10, assim, bem mais motherfucker, né? Mas eu acho que antes disso, um pouco, tem uma parte que, falando novamente sobre essa diferença, lutas sociais e tal, tem uma parte em que eles conseguem pegar um dos comandantes imperiais lá, né, etc., e eles conseguem pegar o controlador do disco. Disco de obediência que esse cara tava carregando. A Eloé é quem pega isso. E a primeira ação que a Eloé toma quando ela ganha o controle dos discos de obediência era mandar quem tava usando os discos de obediência naquele momento a fazer alguma coisa, era matar ele, matar o cara que tava oprimindo eles e tal. O Hulk, ele toma da mão dela e diz: chega, não, acabou, vocês estão livres. Se quiserem matar o cara, mata, mas ninguém vai obrigar vocês a matar ele. Ah, é o Hulk, ele virou meio que Daenerys, né, nessa parte da história, né? Exatamente. Ele é o salvador de todo mundo. É, o quebrador de correntes. Ele tem muito... É que o Hulk tem muito isso. Isso é coerente com a personalidade dele, né? No início da história, ele diz... ele começa a brigar com os caras, que o cara diz: monstro, você tá aqui na presença do governador, da região, se ajoelha. Ele diz: não, o Hulk não se ajoelha. Ele tem muito disso. Ele não gosta de ver ninguém escravizado ou obrigado a fazer alguma coisa, né? Aí ele fala: vocês estão livres e pro inferno com quem tentar fazer de vocês escravo outra vez, olhando pra Eloé, né? E a Eloé vira pra ele: pô, mas se ele matou meu pai, e quem sabe mais, merece morrer e tal. Aí o Hulk fala pra... A resposta mais simples pra esse tipo de argumento, né? Tá bom, então vai lá você e mata ele. Eu acho que é... Exatamente. Ó, em vez de querer escravizar usar os outros pra matar, vai lá e mata ele, pô. Até porque o Hulk não quer que um governo substitua o outro, né? Não adianta, tipo, a Eloé, ela é de esquerda, mas se ela ficar no poder, não se sabe o que ela pode fazer, né? O Hulk sabe, né? A gente já teve alguns exemplos, não vamos entrar nesse mérito. O Hulk nessa fase, ele já tá mais pacifista, né? Todo mundo começa a brigar com todo mundo, as raças já começam a se estranhar, já tá todo mundo livre, todo mundo começa a se estranhar. O Miek já tá puto com a vida, Deus e o mundo, né? Eles já capturaram alguns imperiais. Ele tem motivo. E aí ele começa a matar os imperiais, ele empala um, depois ele... O Miek consegue matar, finalmente, o cara que ele não conseguiu matar numa história antes, que é o cara que escravizava lá os irmãos dele. E aí ele vai pra matar os outros imperiais que eles tinham... Já tinham se entregue, já tinham se rendido. E aí o Hulk diz, cara, ou vocês param de lutar, ou eu vou matar vocês todos. Que também é um argumento ótimo pra acabar qualquer briga, né? Ele é mais forte. Ele usa o Thunderclap, né? Eu acho foda. É, o tapa do Hulk. Fica olhando, o que é o Thunderclap? O Thunderclap é aquele tapa que ele dá com as duas mãos, que causa uma onda lá que vai derrubando todo mundo no caminho, né? É o famoso golpe do Marvel vs Capcom. É, exatamente. Inclusive tá no torneio de campeões, isso aí é aquele joguinho pra celular maquiavélico, sabe? Continua esse golpe não morre, cara. É totalmente coerente, sabe? Nisso o Hulk já tá nesse papel mais conciliador. Tem um interlúdio que mostra todos eles acampados e alguém fala, olha, alguém cortou o pescoço de todos os imperiais que nós tínhamos capturado. E não diz quem foi. Quem poderia ser, né? Quem tá babando de ódio, né, pelos imperiais? Quem tá babando de ódio. Mas não diz se foi o Miek, se foi outra pessoa, enfim. E aí acontece essa metamorfose do Miek que eu tinha referido, ele já fica, já muda de aparência, já fica muito mais... Já fica boladão, hein? Ele tomou uns esteróides, meio... Acho que já tá no veneno, né? Não sei o que que houve. Aquele veneno do Bane, sabe? E aí ele tem a brilhante ideia de sair na mão com o Hulk. O cara fica... É aquele negócio, né, cara? O cara fica um pouquinho mais forte, começou a malhar, mal cresceu o primeiro músculo, o cara já acha que vira lutador de MMA, né? Que já pode encarar qualquer um. Aí acontece isso. Mas por quê? Só pra contextualizar. Porque, nesse ponto da história, o pacto de guerra tá meio que dividido. O Miek e a Eloé, por exemplo, eles acham que o Hulk tem que voltar pra Cidade da Coroa e acabar de vez com o Imperador, derrubar o Rei Vermelho e tomar o trono. E o Hulk e o Korg e mais uns outros acham que não, que eles têm que ir lá para o mais longe possível no planeta e ficar de boa lá. E o Imperador que se vire e as pessoas estão lá também. O Hulk deve pensar que quantas vezes eu tenho que falar que eu não quero porra nenhuma de derrubar Imperador nenhum, né, cara? Quantas vezes eu tenho que dizer que cada um com seus problemas, né? Exatamente. E também outra coisa que a gente esqueceu de comentar é que várias vezes é mencionado na história, isso vai ser um pouco mais importante mais pro final, que o Hulk, ele, cada merda que tá acontecendo, como por exemplo essa última de acharem, de primeiro de voltar os fichas pra tirar contra ele, e agora de acharem essa colmeia escravizada e tal, cada coisa que vai acontecendo, ele vai ficando mais bravo, embora ele não necessariamente demonstre isso, ele vai ficando com uma raiva meio que contida, né? E quanto mais bravo ele fica, mais forte ele fica. Sim, ele vai ficando cada vez mais resistente durante a história, né? Então assim, ele vai se tornando um personagem cada vez mais poderoso ao longo da história, né? A história vai evoluindo até o ponto que o Hulk vai reunindo lá cada vez mais pessoas por onde ele vai passando, até que o Imperador manda a Kaiera lá de novo falar com ele pela 13ª vez. E ela já nem gostava, né, de ficar na trocação assim, né? Com o Hulk, né? A Kaiera aproveita pra contar um pouco da história dela. Ela explica lá que ela era treinada desde pequena pelo povo Sombra, quando descobriram que ela tinha poder da fortaleza. É a primeira vez que mostram os tais espinhos que mencionaram lá naquela Guerra dos Espinhos, que dá a entender que é uma infecção que transforma as pessoas meio que em monstros, né, e vai infectando tudo que é matéria orgânica e vai destruindo. Aí ela explica que ela recebeu o poder da fortaleza, que só ela recebeu, e que assim que o Imperador, na época que era adolescente, viu ela lutando contra os espinhos, recrutou ela pra ser a guarda-costas pessoal dela e colocou lá o disco de obediência nela. Ela também foi escrava dele, porque naquela época ela já não usava mais o disco, né? Já tinha sido desligado. E aí, finalmente, ela sai na porrada com o Hulk. Ela já tava querendo, né? Tem um momento, assim, que ela joga... que ela tá com uma lâmina, né? Uma lança na mão, brigando com o Hulk e tal. Eles têm aquela clássica momento em que um quebra a arma do outro, né? Aí joga a arma pra fora e aí... ela vem dar uma porrada usando o que eles chamam poder antigo, né? Que era aquele poder a que o Vitor se referiu aí no início, né? Que é que nem todo ser lá das sombras belígeras tem esse poder, né? Mas a Kayara tinha. E ela dá uma senhora porrada no Hulk, né, cara? Que chega... ela derruba o Hulk, né? Ela cai também, né? Porque... mas só de derrubar o Hulk, eu acho que já é mérito suficiente. E abre uma cratera em volta deles, né? E abre uma cratera onde eles estavam, com uma porrada. E só que nesse meio tempo, na briga, o Hulk começa a sangrar. E onde ele sangra, começa a nascer as plantinhas, aquelas sagradas, lá que há muito tempo não se vê no planeta. E aí um dos centuriões do Rei Vermelho vê as plantas nascendo, liga pro Imperador e diz: olha, é verdade, tá nascendo as plantinhas, apavorado. E ele é o filho de Sakaar. E o Imperador, aí sim, fudeu. Agora a merda já tá feita. Aí, é o famoso, agora fudeu de vez. Agora fudeu de vez, agora não tem o que fazer, né, cara? O cara já era queridinho e agora virou só o salvador do mundo. Então, pra Sakaar é mais ou menos como se dissesse: olha, o Lula é o Jesus Cristo. Sabe? Pronto aí. Nossa senhora, agora a gente perdeu todos os ouvintes. Ou não. Pra Sakaar, né? E aí o que acontece? Ele lança uma nave cheia de esporos, que são esses espinhos, é uma forma de vida alienígena que infecta a matéria orgânica e transforma todo mundo em monstros, né? Imagina uns monstros espinhentos. Vira um Walking Dead com espinhos, né? Isso, exatamente. É uma forma parasita, né? Domina totalmente as pessoas. E até não é lá muito original isso, né? Já foi feito várias vezes. E ele lança isso pra tentar matar o Hulk, né? Que acontece? Cara, tudo que mandam contra o Hulk só faz ele ficar mais forte, cara. Mas esse é o que mais chega perto de conseguir detonar ele. Cara, vai dar uma porrada no espinho, o espinho infecta ele... Mas, cara, ele não tá nem aí. Ele arranca a povo, porque o de dentro espírito... De dentro do peito, de dentro, né, cara? De dentro do peito. Ele tá tão badass já, nesse estágio aí da história, que ele arranca do peito, cara, assim, e ainda fica rindo depois disso, entendeu? Cara, título de comparação seria como se ele fosse infectado pelo alien, isso, e simplesmente abrisse o peito, tirasse o alien lá de dentro, mandava se fuder e jogava longe. Foi o que ele fez, cara. Só que o espírito transforma a matéria dele em espinho. Tipo, ele arrancou o coração dele fora, cara. Pô. Exatamente. Não diria tanto, né? Mas... A ideia, pelo menos visualmente, era essa, né? Ele tinha... Logo assim que os espinhos caíram, ele pegou a Kayara e jogou ela pra longe, né? E até meio que... Ali ele tava querendo se livrar dela, mas tava também já meio que salvando ela. Deu uma de cavaleiro. Ela dá um sorrisinho, assim. Ela dá um sorrisinho. É verdade. Mas ela é imune, né, aos espinhos? Não. Sim, ela é do povo antigo. Inclusive, foi por isso que ela sobreviveu quando a vila dela foi toda infectada, né? Então por que que ele precisou jogar ela longe? Ele não sabia disso, né, cara? Mas ela tinha contado. Ah, tu acha que ele lembrou na hora? Porra. E tu acha que ele tava prestando atenção? A mulher tá com aquela roupite ali na frente dele. Porra, tu tava prestando... Você estaria prestando atenção no que ela falava? Pelo amor de Deus. Não, ela finca a lança no pé dele pra ele ficar parado ali e morrer. Ela ainda tá tentando matar ele. E aí ele dá uma porrada nela e ela sai voando feliz da vida, assim, sabe? Ai, que romântico ele bater em mim. Aí... nem precisou pedir. E nisso ela fica de longe e avisa: Imperador, esses espinhos, eles estão... Tá muito perto de uma cidade que tem aqui. Eles estão chegando muito perto, eles vão infectar a cidade. Aí você: não, o Imperador... Não, tá tranquilo, tá dentro do plano. O Imperador, caguei um balde. E aí o Imperador manda as tropas dele só pra tentar direcionar os espinhos pra encurralar o Hulk e toda a patota dele. Só que acaba mandando os espinhos direto pra essa cidade. Aí vai o Hulk e o Pacto de Guerra tentar salvar a cidade e dos espinhos, né? Que aí o problema já é outro. Os espinhos já estavam infectando o Hulk, até ele mesmo admite, ó, agora vai ficar difícil o negócio pra mim aqui. Tanto é que quando ele pula pra cidade, né, onde já tava a Kaiera lá, se reunindo com o povo da cidade. É, pra a Kaiera também vai pra cidade tentar ajudar, né? Isso, é, pra tentar meio que proteger a cidade dos espinhos, porque ela odiava os espinhos, né, óbvio, destruíram... Não, a Kaiera não é má, né? Ela tinha feito um juramento de proteger o Imperador, porque era a tradição do povo delas que quem fosse escolhido pra ser a Sombra, por isso Sombra, né, ela era a Sombra do Imperador, era a tradição do povo dela que quem fosse escolhido deveria proteger o Imperador até a morte. Ela tava tentando ser fiel ao juramento, ela não era má, né. E aí o Hulk chega lá, já quase que infectado, e fala, ó, me queima porque tem que queimar essa porra desses espinhos aqui, cara. Que o fogo era uma das coisas que conseguiam destruir os espinhos, né? É mais ou menos como se ele tivesse com piolho e tivesse posto fogo no cabelo pra curar. Exatamente, foi isso. É, o problema é que nem todo mundo é invulnerável, né? O fogo acaba matando as pessoas no processo, né? E aí você percebe que a Kaiera, como o Vitor falou, ela tava... Eu só trabalho aqui, amigo, não é que eu penso igual a ele. O cara fica colocando pilhrada lá nela, né? Um dos da aristocracia lá imperial fica falando... Aí agora, ele tá distraído, olha lá, tá matando os espinhos, aproveita. Ela pega a arma dele e começa a ajudar o Hulk a derrotar os espinhos, né? É, ela tá mais preocupada em proteger as pessoas que estavam na cidade do que propriamente matar o Hulk nesse ponto, né? Claro. Porque o Hulk tava também mais preocupado em proteger também. Ele tá bem heróico aí, né? Nesse meio tempo, o Miek descobre que na cidade tem uma rainha da espécie dele aprisionada, porque ele tinha metamorfoseado em rei, então ele podia reproduzir, só que ele precisava de uma fêmea, de uma rainha. E ele, casualmente, um dia depois de fazer a metamorfose, ele acha uma rainha acorrentada nessa cidade, a rainha toda se querendo, já, meu rei, você veio me salvar. Imagina, tá ali há quantos anos sem ver um macho. É. Não dá pra ligar. E aí liberta a rainha e começa, não, tem que proteger a rainha, dane-se o mundo, só que os espinhos acabam ferindo a rainha nesse meio tempo. Como o imperador também não é bobo, ele só lançou os espinhos pra tentar destruir o Hulk e o pacto de guerra, mas ele sabe que se deixar fugir do controle, vai destruir o planeta inteiro. Ele lança aquela bomba que ele lançou na arena pra tentar matar o Hulk da primeira vez. Ele lança umas três na cidade pra incinerar a cidade e os espinhos juntos. O cara é um poço de maldade, né? E daí ele fez uma grande merda, porque assim, ele tinha um cara muito foda atrás dele, né, que seria o Hulk e tal, que poderia ser uma ameaça, e tinha alguém muito foda, que era a Kaiera, do lado dele, pra defender ele. Quando ele fez aquilo, cara, ele simplesmente continuou com um cara muito foda atrás dele, agora com mais raiva, e perdeu a que defendia ele, que passou pro outro lado. Passou a ficar contra ele. Essa cena é muito foda, cara. É claro, a gente tá comentando, não passando, mas é muito foda. Porque eles já tinham vindo que os espinhos iam dominar a cidade, já estavam tentando evacuar e a Kaiera estava ajudando na evacuação da cidade. E quando a bomba tá caindo, quando a bomba vai tocar o chão, ela tá com uma criança nos braços, bebê. E ela fala... Um bebê. E ela fala, ah, fecha os olhinhos. E a bomba cai, incinera tudo, e corta na fumaça, só dá a Kaiera e a criança se esfazendo em cinzas. A Kaiera é invulnerável, né? E a Kaiera chorando, e aí o Hulk estende a mão pra ela, ela pega a mão do Hulk, e aí tu vê que, cara, o Imperador perdeu essa, e tudo isso foi televisionado, né? Porque era o mundo também tinha essa... Sakaar tinha essa faculdade de que era tudo meio reality show, tinha câmera por tudo, né? Então tudo isso tava... O Imperador adora um público, né? Uma plateia, né? Tudo ele bota pra televisionar desde os combates lá na arena, tudo ele mostra pro público. O problema é que justamente ele vai fazendo isso, ele vai botando todo mundo contra ele. Isso. E aí a Kaiera diz pro Hulk que agora ela se junta ao pacto de guerra, diz que vai lutar ao lado dele até todos estarem mortos. E o Hulk diz, não, agora eu vou pegar esse filho da puta desse imperador. É, agora eu tô com raiva, e quanto mais raiva eu tenho... É, se você tava lendo pela coleção da Salvatia, é aqui que acabaria o primeiro encadernado. Na Panini é tudo junto, esse é mais ou menos a metade da... Não é a metade da história, é um pouco depois da metade da história. É, na verdade vai até a edição 105, né, essa última... Essa a 99. Isso, e aí o outro encadernado vai até o 105, do 100 ao 105. É, na edição 100, não é propriamente uma edição especial nem nada, eles ainda estão tentando conter os espinhos que sobraram e estão voltando para a cidade. A rainha do Miek que ele tinha encontrado estava muito infectada pelos espinhos, eles não conseguem salvar, e acabam tendo que sacrificar a rainha. O Miek fica muito puto com isso, porque diz que é a última da espécie, assim, a rainha, a espécie vai acabar. Então ele já é mais um dos milhares de motivos pro Miek ficar puto da história. É, o Miek ele vai meio que enlouquecendo de raiva, né? À medida que vai passando a história, né? É. O Hiro. Na verdade, o próprio Miek que mata ela, na verdade. Ele não deixa o Hulk. Ele não deixa o Hulk matar ela, porque o Hulk até não entende na hora, né? O que ele queria dizer, porque ele disse, você não vai matar ela. É meio que como se fosse um dever do Miek, então, já que alguém tinha que matar, seria ele, né? Isso. Nisso começa a ter um racha entre o Miek e o Hulk, porque o Miek acha que o Hulk deveria ter ido desde o começo lá contra o Imperador, teria evitado todo esse problema, etc e tal. Ele esquece que também ele não teria encontrado a rainha, né? A verdade é que o Hulk tava puto com o Imperador. O Miek, ele tem raiva de toda a raça, né? Toda a raça do Imperador, ele odeia. Ah, é, o Miek, ele quer atacar o resto dos imperiais que estão ali com eles, né? Isso, é. Eu acho uma fala muito maneira do Korg, chega pro Hulk e fala que ele é feito de pedra, que ele vai estar ali, mesmo depois de todo mundo morrer e ser enterrado, ele vai continuar por ali, né? E ele fala que ele vê que a única coisa que todo mundo ali tá sentindo é raiva, né? Tipo, aquilo não vai dar certo, vai dar uma merda muito grande, porque tá todo mundo com raiva partindo pra cima do Imperador. O Imperador já é louco mesmo, ele iria preferir destruir o mundo a se render, e o Korg tá avisando, isso vai dar merda, em algum momento esse negócio não vai dar certo. E é legal porque o Korg fala isso, mas antes ele até fala, eu sou feito de pedra e tal, eu nem deveria me importar muito, mas... O Korg, ele é meio que a voz da razão. Mas ele fala isso pro Hulk, né? Porque, fala isso. O Hulk, a gente sabe que mesmo naquele especial, né, Hulk, o fim, né, que da Terra, a única coisa que resta seria o Hulk também, né? Tipo, depois que todo mundo morrer, que todo mundo guerrear, o Hulk vai ser aquele que vai sobrar também, do mesmo jeito que o Korg falou, né? Exatamente. E uma coisa também que acontece é... o Hiroin acaba falando pro Hulk que eles só vão conseguir derrotar o Imperador, porque o Imperador ainda tá na Cidade de Coroa, ele ainda tem um exército, tem a Guarda da Caveira, tem a armadura, eles ainda estão enfraquecidos, de certa forma, pra enfrentar o Imperador de frente. Ele decide pedir ajuda pro povo Sombra, que vive numa outra parte do planeta. Tem nos encadenados, tem os mapas do planeta lá, dá pra tentar se situar. E aí o Hulk decide, antes de pegar o Imperador, ele decide procurar o povo Sombra, e o Miek fica puto com ele, porque ele quer ir direto pegar lá o Imperador. E nisso, os irmãozinhos do Miek lá, o que ele libertou antes, estão metendo uma pilha errada no Miek. Não. O Hulk não é o filho de Sakaar, não. O filho de Sakaar é o Miek. É o Miek, exatamente. Miek é o bom, Miek é o rei, Miek é o herói. E o Miek começa a se achar o cara, entendeu? É só aqueles amigos que ficam te falando pra fazer merda o tempo todo, né? Olha só, vai lá, cara. Que isso? Puxa, não é ele que é o foda, não. É você. É você que é o foda. O tapete dele, tá mais pra ti essa vaga aí, vai. Feia? Que feia nada, cara, vai lá, pega, bonitinha. Esse, no caso, é falando da rainha, né? Eles vão indo até o povo sombra do Hiroin, onde o Hiroin conta um pouco da história dele, porque ele é chamado de humilhado. Basicamente, ele é chamado de humilhado porque o povo dele, ele é ensinado sobre a profecia do filho de Sakaar, só que ele é ensinado pra procurar o filho de Sakaar dentro de si e nas suas ações. Enfim, é ensinado que o filho de Sakaar é uma coisa subjetiva, não é propriamente uma pessoa, né? É mais uma maneira de agir, de pensar e tal. É uma forma de interpretar as coisas. Só que o Hiroin, ele quer ser o filho de Sakaar, ele quer ser um herói. Ele disse que o pecado dele foi a vaidade, né? Ele achava que ele seria o filho de Sakaar, né? Ele achou que ele era... O Hiroin é meio maluco, não é um desses malucos aí que acham que são Jesus Cristo e tal. É o caso do Hiroin. O Hiroin é o Henrique Cristo da história. Exatamente. Só que é um Henrique Cristo um pouco mais mais bom senso, porque depois ele percebe que não é, né, e fica de boa. E aí ele vira meio que um pária no povo dele, até ele ganha esse apelido de humilhado, porque ele diz que, quando ele ia receber os votos lá do sacerdócio, o mestre dele olha dentro da alma dele e percebe que ele tinha essa vaidade, e aí ele se levanta e o mestre dele cai pra trás, e aí ele é humilhado, entendeu? É tudo uma coisa bem, bem subjetiva, assim. É, e tradição do... É que, volta novamente, o Greg Pak gosta disso, né? É uma tradição do povo e tal, um ritual que eles tinham e tudo, e que fez com que o mestre dele visse essa vaidade do Hiroi. É, eles chegam até o Povo das Sombras e aí eles contam um pouco mais da história de Sakaar. É, eles encontram uma nave. O Povo das Sombras explica pro Hulk que eles também vieram de outro planeta através do buraco de minhoca. Eles mostram a nave sagrada deles, que foi a nave que trouxe as primeiras gerações do Povo das Sombras. Explicam que o Surfista Prateado também veio meio que para explicar pro leitor que zona é aquela, né? Como é que surgiu o planeta Sakaar, que tem tantas raças diferentes. Tem também uma passagem para lembrar o Hulk que por que ele tá lá em Sakaar, ele tem que enfrentar os inimigos deles, e aí logicamente são os Illuminati, né, que aparece lá para tentar superar os medos dele. Aparece o Tony Stark, o Reed Richards, o Raio Negro, todos que você ama morre, aí aparece o Pacto das Sombras Mortas, aquelas provas mentais que todo mundo tem que passar quando... É a jornada do herói, né? Até o próprio Greg Pak fala que ele se inspirou um pouco nisso, né? Isso. Essa história, Planet Hulk, é um pouco disso, né? O Hulk não quer aceitar o papel dele, aí participa de uma jornada, aprende uma série de coisas, até voltar para retomar o seu caminho e tal, etc. Isso. E aí, meio que, como ele não consegue se livrar desses medos de perder as pessoas que ele ama e do ódio que ele sente por esses ex-aliados dele, né, que traíram ele, e eles decidem que ele não é o filho de Sakaar e que não vão ajudar eles porque eles são servos do filho de Sakaar. E aí o Hulk diz, não, beleza, eu já tenho que eu vim buscar. Ele pega a nave deles, que tava lá no altar com uma coisa ritualística, e leva embora. Aí você já começa a ver que talvez esse Hulk comece a ser influenciado pela inteligência do Banner, porque ele começa a bolar um plano muito bem bolado mesmo, assim. Ele tem uma sacada que até aquele momento realmente ninguém nunca tinha pensado. Isso. É, avançando um pouco na história, qual é o plano do Hulk? Ele pede pra ninhada... Na história é mostrado que essas raças insectoides, elas se comunicam através de uma coisa que eles chamam de quimificar, né? Elas emitem lá fluidos químicos como uma maneira de se comunicar, que alguns insetos, algumas espécies de insetos fazem mesmo. É, tipo formiga, abelha, etc. Isso, exatamente. E aí ele pede pra ninhada se comunicar com os espinhos e diz, ó, quero bater um papo aí, enviar uma missão diplomática pra vocês. E aí eles... Impensável, né? Aquele tipo de história que... O tipo de coisa que ninguém pensaria, né? Os espinhos, eles eram aí novamente pensamento que o Greg Pak tem em relação a raças alienígenas, né? Você não pode dizer que uma raça é completamente má, né? E nem os espinhos que ele criou ali, que eram a grande ameaça ao mundo e que infectavam todo mundo e transformavam todo mundo em zumbi, nem eles também poderiam ser considerados completamente maus, né? Isso, exatamente. E aí ele consegue entrar no meio da maçaroca de espinhos lá, que já tinha virado uma massa indistinta, e descobre que os espinhos têm três, como é que eu vou dizer assim, tem quatro espinhos superiores, que eles chamam de grandes espinhos, né, ou os pais dos espinhos, que seriam as inteligências maiores da raça, né. Nesse meio tempo, enquanto ele tá lá, é engraçado ver como é a reação da Eloé, né? A Eloé tá ali num pacto de guerra, mas ela fica sempre em cima do muro, né? Meio, não sei se tô lá, não sei se tô cá. O Hiroi fica, nós vamos esperar ele, nós vamos esperar o Hulk voltar. E nisso chegam uns caras colocando pilha errada na Eloé, falando, talvez a gente possa substituir o Rei Vermelho, sei lá, por uma rainha. O que você acha? Chegam os imperiais que estavam ali, olha, a primeira coisa que a Comédia do Miek, cada um puxa a braça pra sua raça, né? Exatamente. A Miek, não, Miek é o rei. Mas a Eloé sempre foi meio assim, né? Tipo, desde o início da história... ela não quer, digamos, que não tenha um governo dos imperiais. Ela simplesmente não quer aquele governo. Exatamente. Entendeu? E se for ela a governante, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Porque ela sabe que ela, pelo menos, vai sair beneficiada. É, exatamente. Aí ela vai com essa galera e coloca a pilha errada. Vamos lá, sua rainha tá indo. Eita, merda. Nisso o imperador chega, sabe? Ah, agora eu vim aqui pegar vocês, só que o Hulk volta com os espinhos. Eu não sei como, mas dá tempo do Hulk explicar a história dos espinhos. Os espinhos eram uma raça que vivia no espaço, entre as estrelas, como eles chamam, e se alimentava das energias das estrelas. Só que eles são uma raça muito faminta, eles precisam de muita energia para sobreviver. Como eles acabaram também, as naves deles acabaram também caindo no buraco de minhoca e caindo em Sakaar. Quando eles caíram na Terra, no chão, né? Eles estavam muito longe das estrelas e não conseguiam se alimentar. E aí eles acabavam se alimentando de matéria orgânica, só que era uma coisa predatória, né? Não era insustentável a maneira como eles se alimentavam. E lógico, acabava destruindo tudo, até que eles foram finalmente contidos e passaram décadas famintos, aprisionados lá pelo Rei Vermelho, até que tinha liberado eles novamente agora, né? Então o quê? É como o Leandro tinha falado, não é uma raça maligna, eles só estavam com fome, bota fome nisso, né? É. E estavam também presos em Sakaar, como todo mundo, né? Todo mundo acabava ficando preso em Sakaar por causa desse maldito buraco de minhoca que jogava todo mundo ali. E o buraco de minhoca, na verdade, estava ali e meio que quem controlava aquilo dali era aquele povo das sombras, né? Então... que filhos da puta, né, cara? Que merda que esses caras estão fazendo, né? Eles ficavam esperando que viesse alguma coisa boa, mas pra cada coisa boa que pudesse vir por aquele buraco, vinham mais 300 merdas, né? Eles só trouxe desgraça, né? Era bom pros imperiais, né? Porque caía a tecnologia que eles usavam, né? Caiu a guarda da caveira ali, que eles convenceram a ficar do lado deles e tal, né? Bom, nesse ponto da história, eles já estão próximos da cidade coroa, e aí a porrada já é mais direta, né? A gente já tem aí todo o pacto de guerra e mais os espinhos lutando ao lado do Hulk, né? Imagina os espinhos lutando contra as forças do Imperador e o Hulk, lógico, se pegando contra o Imperador na sua gloriosa armadura dourada, né? Aí vem a batalha que todo mundo tava esperando, né? Hulk contra o Imperador. Uma coisa que o Hulk faz, e aí é que mostra que realmente, como o Léo falou, o Imperador, ele é o único que não tem dubiedade, né? Ele é mal mesmo e acabou. É que o Hulk, ele pede pro Miek quimificar com o Imperador e pra ele rever todos os crimes dele, né? Aí mostra a criança morrendo lá nos braços da Kaiera, a morte da colmeia lá do Miek e tal. Tudo isso, mas o Imperador fala depois disso, né? Depois de rever tudo isso, talvez o Hulk esperasse algum tipo de arrependimento. Ele fala: o quê? Você quer que eu faça o quê? Que eu chore por eles aí, por esses monstros, por esses escravos? Tá maluco, cara. Eu fiz, era meu dever e foi um prazer. Isso deixou ele ainda mais puto, né? E aí, é aquilo, quanto mais puto, mais forte ele fica. Quando o Hulk tá muito próximo, já arrebentou metade da armadura do Imperador, tá muito próximo de destruir o Imperador, né? O Imperador aciona aquela famosa máquina do juízo final, né? O botão de autodestruição do planeta que tá ali, coincidentemente, tá bem do lado que ele cai ali. O planeta tinha um botão de autodestruição. Algum dia eu vou entender pra que alguém colocaria um botão de autodestruição. Exatamente pra essa ocasião. O que o filho da puta do Imperador fez? Ele quebra a crosta do planeta, de maneira que ele provoca, ele faz a lava, o magma que tinha no planeta vir para a superfície, e eles dizem: olha, acabou, ele matou todos nós, ele quebrou a crosta, o magma vai consumir o planeta todo, todos nós vamos morrer. Ele matou o planeta inteiro. Não, eu achei impressionante que é um botão na parede. É um botão na parede do lado da estátua do Imperador, que foi justamente onde o Hulk jogou ele. Meu Deus, e ali ficava o botão de autodestruição do planeta, é isso que você falando. Não, sabe o que eu me pergunto? Era na rua isso, não era? Imagina, alguém para e esbarra ali. Eu ia dizer, cara. Era só o Imperador. Não, não, mas que acho que tem uma leitura ali de digital ali, coisa ali com a palma da mão dele que acionava. Se não alguém parava e encostava ali, não, deixa eu me escorar aqui um pouquinho pra onde o planeta. Se era impressão digital, era bem mais segura, eu fico mais tranquilo. Muito bom ter um dispositivo de destruição mundial na rua. Espero que não tenha sido o TSE que tenha feito essa digital. É verdade. Imagina. Todo toda bonita a capa, poderia ter destruído. Mas aí o Hulk dá uma de Superman, né? Ele vai lá pra baixo e ergue as placas tectônicas. É, ele basicamente bota toda a crosta pra gente volta no lugar, né? E aí os caras... Eu já vi isso em umas 5 histórias do Superman. É, pois é. E aí é meio que pra quebrar aquela pergunta que eles repetem ao longo da história, se ele é o salvador de Sakaar, né? Filho de Sakaar, ou se ele é o quebra-mundos. E aí eles dizem, não, ele tá consertando o mundo, ele não tá quebrando, né? Ele é tudo isso, né? Mas tudo bem. Mas naquele momento... Ele é os dois. Naquele momento eles estavam querendo olhar o copo meio cheio, né? Pô. Naquele breve momento... Naquele breve momento que ele tá salvando o mundo, ele... e aí ele consegue recolocar, né? Ninguém vai destruir o planeta. E aí ele volta ao fulo da vida e termina de matar o Imperador e joga futebol com a cabeça dele, né? É curioso essa parte do Korg, que na hora que ele começa a ter essa merda toda, o Korg fala, cara, eu sou pedra, eu falo com pedra e eu já tô sabendo que não tem jeito do Hulk resolver esse negócio. Aí o Hulk pula lá, consegue e tal... E enquanto ele tá lá, a Kaiara fala pra ele, ele conseguiu, ele deu um jeito nas placas tectônicas, aí o Korg repete, claro que ele conseguiu, pô, ele é o Hulk. Aí a Kaiara, pô, mas você mesmo falou que não ia conseguir? Ele, eu só queria deixar ele mais furioso, pô. Parece que ele trabalha melhor assim. Se Korg também, porra, não ajuda. O Korg, na verdade, fazendo trabalho psicológico, cara. Você tem que... Mas, na verdade, não é o Hulk que mata o Imperador, na verdade, né? Não, ele ele só joga o Imperador pra fora da cidade. Isso. O Imperador cai no meio do lado dos Ferobots lá, Ferobots. Dos Ferobots, dos Transformers Selvagens lá, que eu falei. Isso aí. Ele não se deu trabalho nem de matar o Imperador, né? Eu acharia mais legal se ele jogasse futebol com a cabeça dele. É porque tem aquilo, né? O Hulk, teoricamente, ele é um dos mocinhos, né? Então, mostrar ele matando alguém assim, um ser inteligente e tal, acho que é um pouco demais, né? Ele volta da briga inteiraça, assim, sobre de boa, bem a tempo de impedir a Eloé de executar um cara lá que ainda pertencia à família imperial, e diz, ó, acabou, né, mas para ninguém brigar, parar com essa palhaçada aí, e todo mundo ovacionar o nome dele, Cicatriz Verde, Cicatriz Verde, Cicatriz Verde. E o Korg, mais tarde, depois da festa lá, por ter derrubado o Imperador, entrega pra ele a coroa e diz, acho que é um bom começo. E aí começa a era do Rei Verde em Sakaar. Que na verdade é uma coisa muito parecida com Conan, né? Rei Conan. Isso daí me lembrou totalmente a história do Conan, né? O cara foi tudo: gladiador, rebelde, até no fim terminar como rei, né? Só faltou ser mercenário, né? Só faltou ser pirata, na verdade. Essa parte do reinado dele, cara, é muito bacana, porque mostra algumas coisas. Ele acaba aceitando governar o planeta, porque na verdade ele é a única força no planeta capaz de colocar um pouco de ordem, porque a hora que alguém ameaçasse continuar a briga, ele chegava e dizia, olha, vocês continuarem brigando, eu vou matar vocês. Aí o pessoal parava de brigar. Não, ele era o único ali capaz de trazer um efeito. Isso aí, novamente, falando dessa questão política, social, né? Acabou o problema, o Rei Vermelho está morto e começava uma briga, porque, por exemplo, a Eloé, que fazia parte do pacto de guerra e tal, ela ali estava querendo também manter o status quo e entrava em conflito com o Miek, que fazia parte da raça que foi escravizada o tempo inteiro e tal, e tinham diferentes raças ali, os próprios espinhos, o Hulk tinha que dar o próprio sangue para os espinhos se alimentarem, para eles não enlouquecerem e não atacarem mais ninguém. Quer dizer, o Greg Pak foi mostrando como que seria difícil, né? Com tantas raças diferentes, com classes sociais diferentes, etc. Precisava de alguém muito foda para administrar isso tudo, né? E tem, não necessariamente muito foda na parte estratégica, né? Mas, enfim, alguém com muita... Ela fala, a Kaiara fala, mora, você não pode suportar todos os fardos desse mundo sozinho. E ele olha pra ela e diz, quem disse? Que é bem a hora que ele tá usando o corpo dele pra alimentar os espinhos. Isso, né? Que é pros espinhos. Uma cena muito foda, na verdade. É muito legal essa cena. Cena muito impactante, então. Isso. Tem uma hora que é justamente pra resolver essa questão aí dos ex-aristocratas e ex-escravos, né, brigando entre si, que ele coloca, vocês querem brigar? Então é o seguinte, vou botar vocês na arena, grupo dos rosinhas pra cá, esses sair pra lá, vocês saem na porrada aí. Aí quando eles vão sair na porrada, parece aquela coisa de mãe, né? Colocar dois filhos pra brigar. Aí o Hulk chega, sentou na porrada dos dois lados, sem querer saber quem tá certo e quem tá errado. É, exatamente coisa de mãe, né? Sai dando tapa na orelha de todo mundo. Quer brigar? Exatamente. Não, e ele fala, né? Ou vocês, se vocês querem lutar com alguém, é comigo. Ou vocês vão comigo, ou vocês vão morrer, porque eu vou matar. Não, ele acaba assustando todo mundo, né? Ele falou, vem, vem, bate pra porrada aqui. Todo mundo ficou olhando pra ele, assim, tipo, esse cara é doido, né? Não, é pra dizer, cara, se é pra brigar, é comigo. Porque o que tá acontecendo? Isso mostra só alguns dias do reinado dele. Acho que vai até o terceiro dia, né? Isso. O que tá acontecendo? Óbvio, ele derrubou o Rei Vermelho, virou rei, todo mundo achou legal, mas não é tão assim, né? Ainda tinha grupos leais ao rei, que estavam promovendo atentados, né? Onde a gente já viu isso. Ele tava com alguma dificuldade de pacificar. A Eloé ainda tava brigando lá com a raça do Miek. A mãe da Eloé ainda era leal ao imperador. É algo bem próximo do não diria realismo, porque é obviamente uma história fantástica, mas algo bem mais calcado na realidade do que simplesmente matamos o homem mau, agora todos somos amigos, né? Os problemas não somem só porque uma pessoa morreu, né? É claro, exatamente. E o Greg foi bem feliz em retratar isso. No segundo dia de reinado, a Kaera chega pra eles, agora nós estamos em paz. Eu já te vi ali, uma hora você estava alimentando os espinhos, você reverteu a forma humana. Eu acho que você tá precisando de uma rainha. Olha só, eu acho que você tá precisando de uma rainha. Você mostra o seu, mostra a minha e... Né? Na verdade, ela não fala de rainha, ela fala outra coisa, ele precisa de uma guarda e tal, ele que fala, não preciso de uma guarda, eu preciso de uma rainha. É verdade. Ele fala assim, eu não preciso de proteção, eu tô precisando de outra coisa. Olha só, proteção é exatamente o meu foco no momento. Pra aguentar isso tudo aqui, eu tô precisando de outra coisa. O que acontece, o povo das sombras tinha ido até a cidade, depois que a merda acabou, o povo das sombras foi até a cidade. A gente tinha um pacto com o rei, a gente fornecia um guarda-costas e o rei nos deixava em paz. E aí a gente vai renovar o pacto com esse rei verde agora e tal. Aí o Korg, que tá cuidando desses assuntos pro Hulk, ele só vê o Hulk passar de mão dada com a Eloy em direção ao quarto. O Korg olha pro povo das sombras e acho que a gente já tem o pacto aí. Aguenta aí 5 minutinhos que tu vai ver só como tá resolvido esse problema. O Korg pensando, se tudo fosse fácil assim... Aí a Kaera diz pro Hulk que ele precisa se mostrar inteiro pra ela e tal, ele reverte a forma do Banner, e aí o Banner diz, eu sou o Bruce, você pediu, então o Hulk me deixou sair, ela beija o Banner, o que dá a entender que eles fizeram um homenagem meio esquisito ali, né? Ela ficou com o Banner, depois ficou com o Hulk. Eu acho homenagem de duas pessoas. Eu acho interessante, porque me dá uma raiva, é o contrário disso. A mulher se apaixona lá pelo super-herói e quando descobre a identidade secreta, aí se merda. Não, entendeu? Então acho que eles quiseram impedir isso. Ela vai lá, beija o Hulk, porque na cabeça dela era uma coisa só, o Banner era uma manifestação do Hulk, né? Eu posso falar que essa cena me lembrou o homenagem de duas pessoas também, do Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan era suruba de duas pessoas. Até era igual, cara, mas era ele. É diferente, o Banner não é igual ao Hulk. Assim, você nota uma coisa também, que é importante ressaltar. Eu não quero notar nada, para com ela isso. Ela beija o Banner, mas quando ele dá aquele chega junto nela... É o Hulk. Ele vai começando, o coração acelera, a gente sabe como é que é, né? Então, até porque o Banner não ia conseguir dar um chega junto nela, que ela é invulnerável. Não ia aguentar a Kaera. Não, porque isso é uma coisa, o Hulk aparece quando o Banner fica brabo, mas tanto o Banner quanto o Hulk, eles podem deixar um ou outro sair, se eles quiserem, né? E ali, o Banner faz na história Hulk, assume aí. Assume agora. agora. Muita areia pro meu caminhão, na boa. Eu não quero me quebrar todo. Assume aqui agora. Cara, eu nem sei qual é a expectativa que ela tá aqui, entendeu? Então melhor pra mim. Eu não quero desapontar ninguém. É, exatamente. Cara, e se vocês acham que isso é estranho, cara, tem um epílogo, né, nessa edição, que é muito mais estranho. Ah, velho. Muito pior. Que é a ninhada dizendo pro Minheque, chega aqui, vamos procurar um canto pra nós dois. É, vem aqui no canto, chega aqui, Minheque, chega aqui. Caralho, velho, que era aquilo, cara? Que merda era aquela, cara? E foi até meio que desnecessário, eu não entendi por que... Não, tem um motivo, é porque aí ela leva ele pra dentro da nave que trouxe o Hulk, que vira uma coisa meio que folclórica, né? Folclórica não, vira uma atração turística, a nave que trouxe o Hulk. E ela leva o Hulk lá pra dentro pra dar um chego no meio, e o Mieck vai, né? É lógico, o Mieck já tá na seca, já, né? Da rainha dele pra ninhada não tem muita diferença, né? É, até porque a rainha já, ele nem conseguiu pegar, coitado. E aí ele ativa um botão lá, era muito fácil apertar botão, né? Nessa história, né? Todo mundo apertava o botão. Né? Ele apertou, não quero nem pensar com o quê. Ele aperta o botão. Ele aperta o botão e aparece o vídeo lá dos Illuminati explicando pro Hulk por que mandaram ele pro outro planeta e tal. E aí o Mieck se liga que... O Mieck já vinha achando que o Hulk tava muito passivo depois que ele virou rei. E tudo isso em 2 dias. O Mieck é muito exigente, cara. Não, o Hulk tá muito conformado, já tinha que tá impondo mais respeito e tal. Agora eu vou fazer ele lembrar, vou mostrar pra ele esse videozinho. Mieck filho da puta pra caralho já. Porra, não deixa o cara descansar 2 dias. É o que eu tô falando, cara. Muito exigente, cara. Como assim, porra? Deixa o cara um tempo. Não. Porra, já tá muito molengão aí já, porra. Ainda não matou ninguém nas últimas 2 horas. Porra, não tem direito nem a lua de mel, cara. Era noite de núpcias, cara. Ele acorda o Hulk na noite de núpcias dele. E leva ele pra ver o videozinho na nave, e ele quebra o monitor quando vê o videozinho e diz, Mieck, nem fala nada, né? Só dá aquela olhada pro Mieck e diz, não me mostra essa merda de novo. De novo, quero, inventa essa porra. E tem um técnico lá, que eles estão arrumando a nave, tem um técnico lá, o Mieck olha pra ele e diz, desculpa. Aí o técnico diz, não, tudo bem, o rei anterior via fazendo isso também. A gente tá acostumado aqui esse negócio de destruir monitor aqui. Rei maluco é a nossa praia. Pois é. Isso já dá a entender que o Hulk tá de boa lá em Sakaar, mesmo. Ele meio que já tá disposto a perdoar o que os caras fizeram com ele lá. E ele pega a Kaiera e vai para aquelas terras devastadas, onde nada podia crescer. E a Kaiera mostra para ele que, na verdade, as terras devastadas agora estão férteis. Tem umas hortinhas lá, tem várias plantas crescendo, frutos e tudo. Graças ao sangue dele, que foi onde eles lutaram, né? E ele sangrou por tudo, aparentemente, porque toda a terra tá fértil. E uma outra coisa, que o Hulk, ele tá também enviando meio que diplomatas, né? Lá do Pacto de Guerra, o Korg, ele envia até o próprio Mieck, né? Pra lugares, aquele robozinho que até aparece melhor no Hulk Contra o Mundo, que o... É o E-1562, ou sei lá qual era o nome. É um número qualquer. Ele manda ele pra fazer contato com os... Com os ferobôs. Ferobôs, por exemplo. Entendeu? Ele tá tentando criar uma paz entre todas as raças ali do... O Hulk tentando criar uma paz entre todos. Ele tá agindo pela diplomacia, né? Já que o Banner deixou ele ficar ali de boa, ele não precisa mais ficar brabo. Ele dá a entender que ele tá ficando em paz e ele tá trazendo a paz pro mundo, né? De Sakaar. E a Kaera dá a grande notícia também pra ele. Isso, ela fala que, inclusive, ela já tá grávida. Olha só, né? Não deu 2 dias. Não deu 24 horas, cara. Ah, cara, olha só. Ele é o Hulk. Tu imagina que nessas 24 horas aí, amigo, 89 é um número místico, né? Não duvido nada de ter sido 178 aí, tranquilo, tranquilamente aí nessa. O negócio é poderoso também, né? Ela já tava grávida de trigêmeos, de repente. Verdade. Diz que ela tá grávida. E aí o Hulk, felizão da vida, começa a ajudar a reconstruir o mundo. Quando tudo tá bem, quando todo mundo tá de boa, tá todo mundo feliz, ele começa a ouvir um alarme, isso no terceiro dia, vindo da nave que ele chegou, que tá no meio da praça lá da Cidade da Coroa. E aí, cara, É sério, não é assim de chorar e tal, porque é uma história do Hulk, afinal de contas, mas é uma das coisas mais tristes que eu já li nos quadrinhos. Assim. Também. É porque você torce por ele, você sabe que não vai. É, cara, tu torce muito, cara, porque tá tudo dando muito certo pro cara, ele merece muito. Exatamente, eu fiquei com a mesma sensação, quer dizer, eu sabia que realmente o Hulk não ia poder ficar vivendo feliz pra sempre, que isso não existe na história de quadrinhos. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, que alguma merda ia vir, mas ainda assim, sabendo, você fica com uma sensação muito ruim, cara. Fica muito triste mesmo, é óbvio. Mas eu acho que ninguém imaginou que fosse desse jeito, né? Não, e aí ele começa a ouvir o alarme e motor de dobra, núcleo de dobra comprometido, e ele se liga, vai explodir essa porra. Ele corre até a nave e joga pra cima, só que, cara, ele chega tarde demais, e nisso ele tá com a Kyera ali. A Kyera nem se liga no que tá acontecendo. Tem criança brincando na nave, eram as crianças que estavam brincando ali em volta, tá tudo acontecendo ali em volta. A nave explode, leva a cidade imperial inteira, inclusive a Kyera. Provoca de novo aquela reação em cadeia no núcleo do planeta, né? Desloca a crosta. Basicamente, só se salva o pacto de guerra, porque, como o Leandro falou, eles estavam cada um num canto do mundo lá, tentando fazer contatos diplomáticos e tal. Mas muita gente morre. A mãe da Kyera, da mãe da Eloé, a Eloé se salva. É uma explosão, assim, gigantesca, né? Assim, falando simplesmente não dá a noção de... É porque, como foi, o Vitor, né, falou, não foi apenas a explosão. O núcleo do planeta já era um pouco instável, a gente viu isso. O Hulk teve que ir lá consertar as placas tectônicas. Quando aconteceu a explosão, aí foi uma reação em cadeia, cara. O planeta inteiro foi explodindo, foi rachando, etc. E aí afetou tudo. Todo mundo foi atingido de alguma forma. Restaram um pouco sobrevivente mesmo, principalmente o pacto de guerra, né? Só que a maior perda foi justamente a Kyera e o filho que ela estava esperando, né? Basicamente, toda a edição 105, que é a última do Planeta Hulk, é o que acontece depois que a nave explode. E é muito doído, cara. É muito doído ver o Hulk socando o chão, dizendo que quer... Pô, se coloca no lugar do cara. Tudo que ele passou a vida inteira, ele já tinha perdido a Beth nas histórias, sabe, nessa época. O cara perdeu a mulher grávida do filho, cara, numa merda dessa, sabe? E no momento, né, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é num momento de felicidade extrema, né, cara? No momento que o cara conseguiu tudo que ele queria, né? E ele tinha perdoado, né, cara? Ele tinha perdoado os Illuminati por terem mandado ele pra lá, isso fica muito claro na história, né? Ele já tinha deixado pra trás, get over it. Ele tinha superado, ele tava vivendo a vida dele de bolha. No começo da história a gente não comentou, mas ele fala assim, ó, eles vão me pagar quando eu voltar. Ele já tinha perdoado aquela hora que ele destrói o monitor ali do Miek, ele já dá a entender que pra ele passou, agora ele tá bem. E aconteceu uma merda dessa, cara. É aquilo que eu falei, essa é a história em que eu nunca tinha visto a raiva do Hulk, até aparece ele chorando, tem um quadrinho que aparece ele chorando. Eu nunca tinha visto a raiva do Hulk tão justificada assim, sabe? Não, e aí entram dois pontos que o Greg Pak fez questão de ressaltar nesse caso. Ele queria contar uma história, e isso aí é um ensinamento que eu tenho particularmente, assim, que nada do que vem da raiva pode dar em uma coisa boa. Por melhor que possa parecer em um primeiro momento e tal, nada que seja construído em cima da raiva vai valer de algo, vai ter alguma coisa, com certeza vai ter alguma coisa ruim aí nesse meio. E foi isso que ele mostrou, né? Apesar de tudo, a gente depois que o Hulk contra o mundo até explica um pouco melhor isso, mas toda essa raiva que o Hulk construiu e de certa forma disseminou em volta dele, né? E isso daí acabou levando ao que aconteceu, a ele perder a felicidade que ele tinha e tal. Eu não sei, eu pessoalmente não sou dado a acessos de raiva e tal, mas eu acho que realmente são coisas que se deve evitar porque é uma emoção muito nociva. Não, mas engraçado assim, que toda a raiva que ele teve, né, durante essa história chegou a um fim, né? Só que assim, aquilo se propagou tanto, né, no mundo lá de Sakaar, entre os amigos que ele tinha feito, essa raiva dominou todo mundo. Você vê que até no final da história, o Miek, ele não tá em paz, a Eloé não tá em paz, entendeu? Porque a raiva foi se propagando, tomou proporções assim maiores do que o pessoal já tinha, né? O Miek era um covardão e tal. Ele chegou a se transformar num super MEC ali bombadão, matar todo mundo, não sei o quê. E de repente, se ele não tivesse conhecido o Hulk, nada disso tinha acontecido. Ele teria sido contaminado por essa raiva toda, né? Então, esse foi o principal ensinamento, se é que teve algum do Greg Pak que quis passar nessa história. Mas de que essa construção pela raiva não leva a nada de bom. E o Miek foi o mais atingido. E ele acaba unificando nesse final. O que acontece? O que supostamente explodiu foi o motor de dobra da nave da SHIELD, devidamente modificada pelos Illuminati, que trouxe ele pra lá. Então, que ou foi um defeito na nave, ou foi realmente uma bomba que os Illuminati colocaram na nave. Ou seja, nesse ponto da história, o Hulk tá achando que os Illuminati tentaram sim matar ele, e como consequência destruíram Sakaar, que era o planeta que ele tinha, que ele amava, a mulher que ele amava, e era o planeta que todos do Pacto de Guerra ali amavam, porque todos ali já estavam se acostumando com aquela nova realidade. Até aparecia antes a Ninhada brincando com as crianças ali, sabe? A Ninhada, pois é, de babá de crianças, né? Cara, a Ninhada tava até pegando o Miek, cara, porque a criança já era consequência. E daí a Ninhada tava imaginando nossos bebês. Já, né? E aí o Pacto de Guerra, ele se junta com o Hulk, ó, vamos pegar esses filhos da puta que fizeram isso, né? E aí eles voltam vêm em direção à Terra loucos pra poder pegar os Illuminati e se vingar. E aí é que é o ponto também que o Greg Pak coloca, que é quase uma repetição do que o Namor já tinha avisado lá no início, né? É que dessa vez o Hulk tá com uma raiva que ele nunca tinha sentido antes, né? Porque dessa vez o cara perdeu mulher, perdeu o filho que não tinha nascido, perdeu toda a felicidade que ele tinha de ter encontrado paz em meio a um povo e tal, era o rei de um planeta praticamente, né? E perdeu tudo isso, graças a esses Illuminati. Então ele tá voltando com uma raiva que ele nunca tinha sentido antes e dessa vez cheio de razão, porque, cara, ninguém vai tirar razão de um cara que, porque aí mataram esposa, filho que não é seu, não, planeta. Antes ele só voltaria brabo porque ele foi trapaceado e mandado longe. É, não, agora é. Ele tá voltando brabo porque ele perdeu um planeta inteiro, cara, e tá cheio de amigo ainda, né? Tão poderosos quanto eles, né? A gente vai passar por Planeta Hulk agora só pra finalizar a história, porque tem uma parte importante. Mas, tipo, o Pacto de Guerra é quem encara os Vingadores na história, sabe? Não é o Hulk. Eu só quero fazer uma anotação. As últimas duas páginas de Planeta Hulk, provavelmente dita, é uma splash page de duas páginas. Não é desenho do principal desenho da série, é outro cara que eu vou ficar devendo agora quem é. As últimas duas páginas de Planeta Hulk, propriamente ditas, é uma splash page de duas páginas, cara. Que é o Hulk na ponta da nave, atravessando o espaço em direção à Terra, com uma espada apontando pra frente, enlouquecido. Cara, é massa velho pra caralho, mas é meio apavorante quando tu pensa que esse cara tá vindo pra pegar, e ele não tá vindo pra pegar vilões, ele tá vindo pegar os principais heróis da Marvel, cara. É, mas que sacanearam ele. Aí é que tá, você não tem como tirar a razão dele. Não, entendeu? Eu não tiro. A gente vai falar de Planeta Hulk, de Hulk contra o mundo agora. Cara, ele dá porrada nos principais heróis da Marvel, mas assim, ó, são heróis da Marvel que estavam fazendo muita merda nessa época, cara. Exatamente. Não, você não tem como tirar nenhuma razão. Primeira história do Hulk contra o mundo tem um pouco da Jennifer Walters, a prima dele, né, que tava revoltadíssima porque ela é prima do Hulk, ela ficou sabendo o que aconteceu com ele e ela é advogada. Vitor deve imaginar o que é isso. Ela tava revoltada com o fato de não ter tido... O cara foi condenado sem julgamento, sem processo, sem nada, cara. Diferente de todos os outros vilões que eles derrotam e prendem, né? Exatamente. Pegaram um amigo, um pretenso amigo, né, e fizeram uma sacanagem dessas. Então ela não aceitava, né? O Samson vai lá bater um papo com ela e mostra que ela não tá aceitando mesmo essa situação. Mas enfim, o resumo a gente, acho que a gente pode resumir o Hulk contra o mundo, que é pra tirar tempo, mas é basicamente o Hulk enfiando a porrada em todos os Illuminati, começando pelo Raio Negro, depois o Homem de Ferro, depois o Richards, vamos É, Hulk contra o Mundo, diferentemente do Planeta Hulk, não aconteceu na revista mensal. A Marvel aproveitou que o Planeta Hulk tinha feito sucesso na mensal. Como o Leandro falou, acabou sendo uma coisa que eles fizeram para resolver um problema editorial que ficou maior do que eles tinham pensado. E aí eles usaram o sucesso para lançar uma minissérie, um evento, que será o Hulk agora é o Hulk contra os heróis Marvel. E aí lançaram uma minissérie em 5 partes, escrita pelo Greg Pak, mas aí já botaram nos desenhos o John Romita Jr. E com a arte final do Klaus Jansson. Essa minissérie é em 5 partes. Mostra, basicamente, o Hulk voltando pra Terra e enfrentando os Illuminati. Aqui não sabe disso, só pra falar que no Brasil foi publicado em 6 partes. Ah, é? Não sei. No Brasil foi publicado em 6 partes. Tô tentando entender qual foi a primeira parte que foi publicada aqui, porque eu sei que a série foi em 6 e eu tô tentando entender o que foi que publicaram aqui no primeiro número. E não tô conseguindo descobrir. Eles incluíram algumas histórias. Pode ser tain, alguma tains coisa assim. E tal. Pior que eu acho que não. É bom, acho que talvez o epílogo. Acho que eles incluíram o epílogo. Tem um After Smash. Não, After Smash não entra. Mas acho que foi esse epílogo, não. Um prólogo. Acho que eles incluíram um prólogo, que é o momento em que eles estão. Essa conversa da Jennifer Walters acontece num prólogo. Deixa eu ver aqui. Exatamente, no prólogo. Aqui saiu, teve o prólogo, saiu como a edição 1 e depois as outras 5 edições. Isso, aqui foi republicado agora no finzinho do ano passado já pela Salvati, não tem esse prólogo, tem do número 1 ao 5, o encadernado 56 da coleção oficial de graphic novel da Salvati. É basicamente o Hulk voltando, primeiro ele faz um pit stop na Lua para pegar o raio negro. Essa história é muito mais massa velha que o Planeta Hulk, não é tão cabeça quanto o Planeta Hulk. Basicamente, a luta contra o Raio Negro, ele para na Lua, na área azul, a Medusa diz, Hulk, você tá fazendo o que aqui, cara? Você sabe que um sussurro do meu marido pode acabar com você. Aí o Raio Negro diz, chega, destrói uma parte da Lua lá, vem o Hulk, não vim aqui pro sussurro, eu quero te ouvir gritar. Acho que é uma frase muito foda pro Raio Negro, né? Muito bom, cara. Porque o Raio Negro tem um nível de poder absurdo, né? Nisso o Hulk manda, ele usa a tecnologia da nave, ele tá usando aquela nave que ele... não tá claro, ele tá usando uma nave imperial lá, né, que ele pegou em Sakaar. Isso, ele usa a tecnologia da nave pra enviar um holograma e uma transmissão de vídeo pra todos os aparelhos possíveis da Terra, né, e aí ele conta toda a história que aconteceu, como o Richards, o Doutor Estranho, o Stark e o Raio Negro traíram ele. Naquelas, né, sabe que seus heróis aí, isso. Tudo bando de filho da puta, olha aqui. Exatamente, desmoraliza os caras, conta que eles explodiram o planeta dele, né? Conta tudo o que aconteceu. E aí diz, e outra, em 24 horas eu vou destruir Nova York. Então, evacuem a cidade, salve-se quem puder. Nisso, o Stark e o Strange já se reúnem com o Richard, deu merda, ele já pegou o Raio Negro, ele já mostra o Raio Negro arrebentado, e já convocam os Vingadores, e tentam chamar o Sentinela, porque aparentemente nessa época da Marvel, o Sentinela era o mais poderoso. Era o mais poderoso. Inclusive, quando o Hulk chega com o Raio Negro todo arrebentado, o Homem-Aranha já se caga de medo e fala, olha só... Aí, cara, o que tem? Por que você tá com tanto medo dele? Bom, aquele cara todo arrebentado ali era o cara que eu considerava o segundo mais poderoso do universo. Eu sei que seria o primeiro, né? Mas, caramba, cara. Mas me expliquem por que o Homem-Aranha tá de uniforme negro nessa história. Na época ele tava, teve uma fase do Homem-Aranha que foi... Back in Black, né? Back in Black. Acho que foi bem nesse meio aí. É logo depois de Guerra Civil. Uma curiosidade é que esse Raio Negro era o impostor lá do Skrull, né? Tá. Mas isso foi revelado depois. Na retcon e tal. Tirou o impacto da história agora, cara. Tirou o impacto. Não, isso pode ser usado pelos fãs dos Inumanos pra falar, não, o Hulk não derrotou o Raio Negro, né? Mas... É como se fosse. Nas histórias seguintes, o Hulk... Ele detona os X-Men, né, cara? Detona aí, não tá aí a parte, né? Ele detona os X-Men, porque, na verdade, apesar do professor Xavier não estar na gravação, ele era um dos Illuminati, né? E como que o Hulk sabia isso, se o cara não tava na gravação? Pois é, né? Eita ferro, roteirismo. Pode ser aquele papo de ouvi dizer, me contaram. Rola um boato aí de que. Ele tava bem no fundo, assim, da gravação, o que viu ele, assim. Tinha um quadro, né, dos membros antigos. Na verdade, tinha uma cadeira de roda, assim, parada. É. Né, ele deu uma olhada na Wikipedia, quem mandou o Hulk pro espaço? Formação dos Illuminati, aí tinha lá, professor Xavier. Ele luta contra o Homem de Ferro na Hulkbuster, né? E a Hulkbuster só tem uma utilidade, né? Apanhar do Hulk, então ele detona. A Hulkbuster só serve pra isso, é o pessoal que tá empolgadaço aí. Na Hulkbuster vai aparecer no Era de Ultron. Cara, a Hulkbuster só serve pro Hulk quebrar, cara. Exatamente. Alguém tem dúvida disso, cara? Não. Pessoal super empolgado. Não, o Hulkbuster é muito legal. Aí na edição de seguinte é uma luta contra o Quarteto Fantástico, né? Tem a clássica. Nesse meio tempo, o Pacto de Guerra pega os Vingadores. Tem aquela clássica porrada entre Hulk e coisa, que não poderia faltar, né? Isso é lá pra frente, antes ele pega o Estranho, não? Não, isso é antes, o Estranho é depois. Aí ele derrota os membros do Quarteto Fantástico e tal, tem a porrada clássica com o coisa, e aí o Richard tenta usar a energia do Sentinela, né? Tenta enganar ele com a energia do Sentinela, que meio que acalmava ele, só que não adiantou muito, não. Ele descobre, né, que é o Richard. Ele quebra a máquina que o Richard tinha criado e estica o Richard até ele não poder ser mais esticado, né, cara? Enquanto isso, o Sentinela tá sentado na casa dele decidindo se ele vai entrar na luta. Ele vai fazer alguma coisa. É um maluco da porra mesmo, né, cara? O Sentinela é aquele personagem overpower, mas aí que tem que botar algum defeito no cara. O cara é maluco, pronto. E quem volta pra tentar trazer um pouco de sanidade ao Hulk, do tipo, pô, cara, o que você quer? O que você acha que vai sair disso? É o Rick Jones, né, cara? Ele volta falando, pô, olha só, os caras fizeram merda, eu sei e tal, mas olha só, cara, eles merecem tudo, mas não desse jeito, não do jeito que tá fazendo. Então, quando ele fala isso, aí, como sempre acontece, o cara tá ali tentando conversar de boa com o Hulk, tentando, aí sempre vem alguém pra aproveitar aquele momento pra tentar fazer algo contra o Hulk. E é o Doutor Estranho tentando dominar o Hulk, tentando entrar na mente dele, e aí o Hulk não gosta nada, já acaba com o... retoma o plano original, né, de detonar com tudo. O General Ross chega com o exército, porque obviamente teria que ter a batalha clássica do... Cara, isso é ridículo, cara, isso é de um ridículo. Tem uma cena que é o General Ross brigando com o Hulk, que merda é essa, cara? Não, isso é somente pra poder fazer aquela... dizer que tá trazendo os clássicos, né, pra essa história, que era emblemática aí do Hulk. Depois o cara, o Doutor Estranho, ele volta com, sei lá, ele tenta convencer o Hulk, né, ele leva o Hulk pro plano astral, começam a bater papo lá, ele volta o Hulk pra forma de Banner, etc, vai tentando ganhar ele no papo, até que ele vai segurando o Hulk com as duas mãos, né, não, vem cá, meu amigo... Você sempre foi meu amigo, sempre vai ser, eu seguro você. Aí ele pega as duas mãos, o Hulk quebra as duas mãos dele, cara. Acabou o Doutor Estranho, não pode fazer magia, não pode fazer mais porra nenhuma. A cada um dos Illuminati que ele vai derrotando, ele vai prendendo numa cela, né? E vai colocando um disco de obediência, né? Isso, No fim ele monta uma arena com os Illuminati todos que ele capturou, né, bota eles pra brigarem entre si. O Estranho chega a fazer um pacto pra incorporar um demônio pra lutar contra o Hulk, dá em nada, é capturado do mesmo jeito. E aí que você vê a loucura que já tava o negócio, ele bota os caras pra lutarem numa arena e tal. Ou seja, já tinha perdido o controle, né? Aquela ideia de vir, ok, tô com a razão, me sacanearam. Só que ele vai extrapolando, né? O velho papo da raiva, né? Tentando provar um ponto, depois fica mais claro, adiante na história, que ele tava tentando provar. Tem uma parte na história que eles dizem, vocês têm alguma coisa a dizer em defesa de seus crimes, não sei o que e tal, e bota uma mordaça nos caras. Você não consegue se defender? Não, agora você sabe como é que eu me sinto. Pois é, né? É assim que eu me sinto. Mas mesmo assim, né? Ele meio que tá perdendo o controle. E tinha gente na população apoiando até o Hulk, né? Depois que ele mostrou o vídeo e tal. Sempre tem um revoltado com o status quo. É, mas a história não é tão profunda assim, né? Tipo, não. Parece a galera dando uma porrada. Assim. Não, o que que acontece? Isso é logo depois da Guerra Civil. Então, sem contextualizar, a gente não se lembra. Mas tinha, assim, uma parcela da população que tava meio contra o Stark, o Richards, por eles terem ficado apoiando a lei do registro, né? Até pelas merdas que eles fizeram. Mataram Golias, criaram aquele clone do Thor. Esse não é lembrado na história, né? Tanto é que é emblemático que a última batalha que rola nessa arena aí é justamente do Controlados, obviamente, com o disco de obediência, é o Reed Richards contra o Tony Stark, né? E o Reed tá pra matar o Tony Stark. E aí a população toda que tá no estádio fica falando, mata, mata, mata, mata. E o Hulk faz o sinal, o Hulk naquele momento era o imperador ali, né? Ele faz o sinal de morte, né? Ele coloca o polegar pra baixo pra que o Reed matasse o Stark. É, porque e o Stark é o mais filho da puta de todos nesse ponto. Lembrando que era o Stark com extremes, né? Uhum. Era o Stark diretor da SHIELD e ele vinha fazendo muita merda, né? Universo Marvel. Aliás, o que eu gostei da história, o que eu gostei de Hulk contra o Mundo foi ver o Hulk metendo umas porradas no Reed Richards e no Tony Stark, porque os dois estavam fazendo muita merda, cara. Os dois se juntavam só pra fazer merda nessa época. É, o Sentry chega e o Sentry vai ficando maluco, porque assim, ele começa a falar, ah, então é assim que você se sente quando você pode se liberar, porque contra o Hulk ele podia também, né, dar porrada. Em teoria, como o Sentry era tão poderoso, ele não tinha como dar porrada em todo mundo como gostaria, né? É, ele não podia se soltar. Aí é basicamente pra ter uma porrada entre o Sentinela e o Hulk e os dois acabam revertendo, né? O Hulk reverte o Bruce Banner e o Sentry reverte lá o Robert. Só que nesse meio tempo o Mieck faz mais uma merda. Enfia uma lança no Rick Jones, né? E o Hulk vai pra cima dele. É, os outros membros do Pacto de Guerra até tentam proteger o Mieck, mas não tem como, cara. O Hulk fica com tanto ódio do Mieck, porque ele acertou o Rick Jones, tentou matar e tal, que ele vai destruindo o Mieck, até que o Mieck conta o plot twist da história, né? Porque os Illuminati estavam o tempo inteiro dizendo, a gente mandou você pra lá sim, mas não tinha nada de história de bomba, a gente não queria destruir planeta nenhum e tal, não sei o quê. E o Hulk nem aí, pro que eles falavam. Até que o Mieck revela que foi ele, né? Que armou tudo. Não foi ele, mas ele sabia que eram... Na verdade, quem colocou a bomba foram rebeldes leais ao Imperador, né? Que tinham colocado a bomba lá, sabotado um antigo motor de dobra. E ele viu e não falou nada. Ficou quieto. É, porque ele queria que aquilo acontecesse justamente porque estava achando o Hulk muito mole, né? Tava ficando muito bonzinho. Novamente aí a doença mental do Mieck, né? É que o Mieck nessa época ele já tava vivendo só pra matar os outros, né? Nunca parar de fazer eles pagar, né? Nunca parar de fazer eles pagar. Ele tinha sido totalmente contaminado pela raiva do Hulk. A raça dele já tava praticamente extinta, porque não tinha mais rainha, né? Ele não tinha mais como reproduzir. E foi isso que, no fim, acabou levando a morte dele, já, porque... Assim, novamente voltando. Tudo isso é uma grande história sobre que coisas vindas pela raiva não valem a pena, né? E foi o que aconteceu. Esse Hulk contra o Mundo é como a gente tinha falado. Não é mais pra aproveitar o sucesso de Planeta Hulk e pra ter também uma consequência pra tudo que aconteceu, mostrar o Hulk voltando, né? No final, o Hulk acaba meio que desistindo de brigar, né? Depois de saber que não tinha sido os Illuminati que explodiram, sacar e se entrega. Ele meio que se descontrola um pouco, o Stark retoma, já tinha retomado a capacidade, né? Tava com o Extreme, já tinha feito contato com satélites lá, e manda um raio lá no Hulk qualquer, que faz ele reverter até a forma do Banner, e o Banner sai dali preso, né? Levado pra algum lugar, pela SHIELD, pelo exército, etc. E a última cena da história é uma consequência que depois seria explorada, né? É lá em Sakaar, voltando a Sakaar lá, nascendo alguma criatura de dentro de um líquido verde, um lago verde que tinha por lá, que presumimos fosse o filho do Hulk, né, com a Kyara. O Scar, né, que depois vai aparecer nas histórias. Exatamente. Bom, é isso. Alguém tem alguma coisa pra comentar de Planeta Hulk? Hulk contra o Mundo, a gente passou muito rápido. Não fizemos um podcast inteiro dedicado a ela, porque não é uma história assim tão profunda e não faria muito sentido falar dela separada de Planeta Hulk. Não, eu posso dar uma dica sobre Hulk contra o Mundo. Não precisa ler, tá? É só ler o Planeta Hulk que tá bom. Não, na verdade, só ler o finzinho da quinta edição. É, pra saber o plot twist lá da história. Além de ler Planeta Hulk, você vê o desenho, que é muito legal também. Vale muito a pena. Tem algumas poucas diferenças, mas nada que atrapalhe. Tem nada que seja muito melhor que a HQ, não, mas vale a pena. Eu também acho que é isso. Minhas recomendações são as mesmas. Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso podcast sobre o Hulk. Deixem aí suas sugestões, nossos meios de contato. Leandro, quem quiser nos achar no Facebook? facebook.com/quadrincast. Léo, quem quiser nos achar no Twitter? É o @quadrim. E quem quiser nos achar no e-mail é quadrincast@quadrim.com.br. Lembrando que quadrim é sempre com M de mamãe no final. E claro, você tem aí à sua disposição os comentários no post, tanto os comentários pelo sistema do site quanto pelo sistema do Facebook. Era isso, obrigado a todo mundo, desculpa qualquer coisa, tchau. Que é um planeta extremamente perigoso. E é aí Planeta Hulk. Ah, perdão, eu tô com... desculpa se eu cortar, porque eu tô com refluxo. Esse planeta... Vai vomitar! Vou vomitar no microfone. Vai vomitar gravando o quadricast. Essa vai ser inédita. O cara tava totalmente alucinado pela raiva, né? Leandro, microfone. O cara tava totalmente alucinado pela raiva. Não é pra tirar o microfone, Leandro. Aí, opa. Vai, vou botar no mudo aqui, cara.